isso aí, senhores. Tá no ar Estádio 97, oferecimento de Amanco. Com Amanco a obra não tem prorrogação. Usou Amanco, tá fácil. Também oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Tá no ar Estádio 97, boa tarde. Boa tarde. Ah! Boa tarde. E aí? Boa tarde. E aí, mano? Alô, Rio, boa alô, tarde, Rio. Gente. Beleza aí, tudo mano? Bem? Alô, beleza. Beleza, e vocês? Bem ótimo, boa tarde. Aqui tudo bacaninha, parece, Zé, Zóia. Parece, Zé. Fala, Zé. É isso aí. Mano. Ah, não, vai aparecer. Tá lá, tá saudade de você também, Zé. Tamo junto. Tá no Skype, mano. Hoje nós estamos com um estranho no ninho, Zé. Vou ligar aqui, ó. Daqui a pouco o mano já liga e você vai ver o mano lá. Viu? Você vê o mano. Viu, mano? Estamos com um estranho no ninho aqui. Tudo aberto. Pô, um abraço pro estranho Ninho. Qual o nome dele? Zé, Zé, Zé, Zé, Zé. É o Zé. José Antônio Constantino. É, exatamente. Mano, tô com saudade de você, mano. Saudade de você também, Zé. É nóis. Eu não aguento mais esses caras aqui, tudo picareta, mano. Ah, você ama, tudo sem gente, vergonha, hein? Para. É, só os picaretas aqui. Ô, mano, você tá vendo muito balão aí? Agora, aquilo é sério. Olha, RG, de vez em quando eu retorno pra São Paulo, sábado de manhã, eu costumo ver bastante. Porque... Aparece uns balões. Não, mas no Rio, às vezes, quando aparece. É negócio lá do. Do que é essa história de balão que eu não tô sabendo? Não, não. Tô... Falaram que soltaram um balão, eu vou te mostrar aqui. Com o corpo. Com um corpo endurado. Endurado, quer ver? Tá de brincadeira. Aqui, vou te mostrar aqui. Mas ninguém sabe se é verdade ou se é um boneco. Mas não tem como saber se é. Balão com presunto, entendeu? Não, não. Deve ser um boneco. Eu acho que é um boneco. Eu acho que tá mais. Se tratando de Rio de Janeiro, vocês acham que é um boneco mesmo? Não, se tratando de Rio, dá pra pensar diferente, né? Mas dá pra achar que é verdade. Eu prefiro pensar e ter certeza que assim seja, de que é um boneco. Mas não pode soltar balão, gente. Olha, você pode assistir o Estádio 97 sem balões, sem bonecos pendurados no balão. Você pode assistir através do 97fm.com.br. É o nosso site, também o nosso aplicativo. Você baixa lá o novo aplicativo. Vai nas lojas do seu celular e baixa o aplicativo com o fundo branco. É o logotipo de energia sobre o fundo branco, tá bom? Tá bom? É isso aí. E assista o Estádio 97. Também através do facebook.com/energia97fm. O Facebook que vaza dados, é isso? É muito, que já acaba. Que vaza dados, é isso? Vaza dados. Precisa pôr uma fralda lá no Facebook que tá vazando. Vaza dados. Ô, você viu? Os caras perderam 4 bi. Quero que se dane. Bilhões. Quem perdeu 4 bilhões? Perder todos os bilhões, né? Quero que se dane. Quem perdeu? Faz tempo que eu não tô vazando nada. Você não vaza dados? Ai, menino. Eu tô quase um padre. O Mota, que a partir de hoje é conhecido aqui na rádio como o ex-hétero. Ex-hétero. É o ex-hétero. E ex-gay também, porque. Ex-hétero. Não, mas ex-hétero é mais bonitinho, é mais científico. Mota perdeu o assexuado. Ex-hétero. Eu sou pansexual. Você é Michael Jackson. Então. É pansexual. O Michael era pansexual. Aí, ó, mais uma coincidência com a ameba, mano. É assexuado também, não é? A ameba. Mas você nossa, tem... mas que deitada. Não, não. O Motinho é meu brother. Ah, não. Eu vou defender você, mano. Eu tô bem de amigo, hein? Caraca, velho. Você tá definindo o sexo de uma estrutura unicelular, é isso? Nossa, eu quero saber. Eu quero saber se a ameba é ameba, viu? Não, okay, negócio tá, a ameba aqui é, Zé, tá mais pra, é boa, velho. Tá mais pra pandeló, não tá? Deus verdade, amado, né? Do céu, hein? Bento! Ninguém me ama. Ah, sombra, vamos aí, vai. Vamos lá, manchetes do estádio, Bento. Continua caipira, vamos começar. Ele anda plantando, ele anda plantando muito. Já anda cultivando aí, ó. O Zorega. Plantação de nabo. Nabo. E mandioca. Tem mandioca. Tem, que mais? Tem lá, tem limão. Mas o seu forte é orégano. Orégano. Vamos ao Corinthians, então. Ah, Coringão, chupa a cambada de trouxa. Torce contra a maior cambada de prego. Olha o Manoel. Aí, ó. Falando nisso, você ficou uma gracinha com a camisa do Fluminense hoje lá, viu, mano? É, eu, mano... Não vem querer tirar o foco, não, filhão. Quem que essa não vem querer tirar o foco, não. Quem que é essa loja de lustres que te patrocina aí atrás? Que é Lustres Bobadilha? É isso? É, tem a porra de um lustre ali. É, legal, velho. Pendurou um corpo aí nesse lustre. Imagina pendurar um corpo ali. É por causa do espelho, o espelho reflete lá. Fala isso, ô Bento. Vamos lá. Diga. Tem muitas dificuldades ontem, né? Passou de boa. Passou de boa ontem o Corinthians. Aí. Né, no primeiro tempo já tinha resolvido a situação. Segundo tempo ele ia ter feito mais um ali e tal, mas não correu muito risco, não. Praticamente quase zero. Foi tranquilo a classificação do Corinthians ontem. Hoje, depois daquele golaço de ontem, né? retomou a negociação de Maicon com o Shakhtar. Segundo informações, que agora vai. Depois da Copa, ele deve ir. Mas o valor é baixo, hein? 7 é milhões? Só? Eu achei pro moleque. Só, mano? É, enfim. É, precisa ver de fato, Domênico Gatto, que de fato vai ser negociado. Porque tem muito oba-oba aí, falaram até do Arsenal aí também tem interesse nele, etc. É que eu não sei se esses times aí, Arsenal, Shakhtar, tem dinheiro pra tirar o cara do Corinthians. Certo. É, precisa ter um pouco de calma aí pra poder falar. Há quem diga também que ele só iria. Não, para. O Manchester United comprou o Corinthians. Não é o Manchester, gente, é o Arsenal. Ah, é essa, você tá brincadeira. Você tá louco, mano. O Arsenal vem aqui, compra o Parque São Jorge inteiro, estádio, dívida, pega tudo. Vai achando que é fácil assim. Não é assim não, irmão, não é assim não. O Lulão é de graça, que é fácil. Que nem vocês lá com o bagulho do David Neres, aí aqueles moleques lá, bateram na porta e já venderam. O Corinthians não precisa de dinheiro igual vocês, bem, né? Que estão com o Pires na mão. Tá, a gente vende bem, né? 50 milhões, você tá de dólares. Bacana, dependendo do cara, não vale a pena liberar, mano. Vinícius Júnior aí, os caras chegaram aí com 45, levaram. Agora o Maicon, não sei se vai por esse valor. Não sei. O Corinthians, ele não tá com o Pires na mão, como a maior parte dos times brasileiros. Não, tá. Não, é um piadista, mano. Não, precisamos aí de quirelas, velho. Não precisamos de migalhas. Ah, não tá. Tá bom. Mas, ó. Mas, enfim. Vamos aguardar, né, Bento? Há quem diga também que o Maicon só iria o ano que vem. Véio. Que não iria esse ano ainda. Enfim, vamos aguardar. Boa. É porque deve sair, né? Alguém é melhor fechar o Talisca agora, deve sair, o Talisca deve ir pro United. E deve abrir aí uma vaga. O Talisca tá criando confusão lá no Besiktas. O Besiktas chegou e falou assim: ó, se você não renovar, você não joga. Exato. Mas vocês estão falando confusão. A proposta do Maicon aí não é do Besiktas, é do Shakhtar. Do Shakhtar, é verdade. Sim. Mas enfim, as situações ali, Bento, dos jogadores aí, tá na cara. Que ninguém gosta de jogar tanto tempo assim na Ucrânia, né, mano? Os caras vão pra lá pra ganhar um dinheiro. Mas é um frio do cacete. Imagina que aquele frio que faz. Você tá ali na barreira, toma uma bolada, velho, no peito. Imagina. Mano. Toma uma bolada no saco, nossa, aquele senhora, frio, mano. Você é louco, mano. Deus, não dá, irmão. Mas nem se você passar sebo de carneiro. Não dá. Desde que os caras passam sebo de carneiro pra aquecer. Verdade. Ah, mas não dá, hein, Sombra. Sem chance. Amanhã eu tomo uma bolada aquela lá. Você não vai passar sebo de carneiro por 5 milhões de dólares, por exemplo. Eu achava melhor passar Até como? Não. Até como? E aí, Zé? Eu achava melhor passar o carneiro, hein? Mas tem uma panela, né, Sombral, que facilitaria a vida do Maicon aí no Shakhtar aí, a panela brasileira que tem lá. Nossa, lá tem o Fred, você tem Dentinho, você tem... já pode ser convocado pro Tite, né? Diz que o Cipriano, Alan Patrick, né? Tá indo pra lá também. O Cipriano aí da base do São Paulo tá indo pra lá. Tá com um contrato. Tá indo pra lá também? O traidor tá lá. Mas se eu não me engano, o Shakhtar, fora os times brasileiros, eu acho que é o clube internacional que mais tem brasileiros. Ou tem outro que tenha tanto brasileiro quanto o Shakhtar? Não, não tem. Tem até o Marlos lá que se naturalizou agora. Tá Deus, o ucraniano. Marlos! Então. Porque você tem lá Fred, tem Bernard, tem Alan Patrick, tem o Dentinho, tem o Tyson. Se bobear, os caras têm dois times brasileiros, velho. Ó, gente, eu tô vendo aqui os melhores lances do jogo de ontem. Eu não acompanhei o jogo, eu também não. Vocês estão dizendo que foi tranquilo, etc. Foi. Mas eu tô vendo que o Bragantino, no segundo tempo, teve uma chance muito boa ali. Só nas bolas paradas, só, né? Você viu no primeiro bola também. Parada, né? É daquela assim, não fez nada, mas se essa bola entra, né? Não, mas o Sombra, o Bragantino, ele teve ontem dois lances aí durante a partida toda aí, que foram duas cabeçadas que a bola passou lambendo a trave. No primeiro tempo, uma cabeçada aí que passou do lado esquerdo do Cássio, e no segundo tempo também, mais uma cabeçada que passou do lado esquerdo do Cássio. O primeiro tempo do Corinthians foi avassalador. O Bragantino não soube o que fazia em campo. O Bragantino aí tentou perder de pouco e não conseguiu. O time do Corinthians indo pra cima, perdendo gols atrás de gols, perdendo inúmeras chances. Beleza, fez 2-0, golaço do Maicon, inclusive. Mas o Cleison tinha perdido um gol cara a cara. Você teve um outro lance lá com o Junior Dutra que perdeu um gol cara a cara. O Rodriguinho chegou bem também, enfim. O Corinthians, ele criou inúmeras chances aí pra poder virar o primeiro tempo com uns 4-0. Uns 4-0. O Corinthians, ele não soube aproveitar. Começou o segundo tempo, o Corinthians não foi tão intenso como foi no primeiro. Mas mesmo assim continuou criando, continuou com volume de jogo, continuou trabalhando a bola na frente da área do Bragantino e poderia ter feito um placar mais elástico do que fez. É aquele negócio, quem não faz, toma. O Corinthians, ele sofreu aí algumas situações, aí, no caso duas durante toda a partida, com bola aérea. Que o Carille, inclusive, justificou a entrada do Ralf no time ontem para preservar um pouco mais aí o setor defensivo, porque é um cara bom de cabeça. Mas não foi suficiente para impedir aí as chances que o Bragantino criou. O Corinthians ele precisa se atentar um pouco mais aí com relação a esse setor. O Corinthians que praticamente não tomava gols ano passado, era uma zaga extremamente confiável. Você vai falar, mas era o Pablo, concordo. O Pablo era um zagueiro que estava bem à frente do que representa o Henrique. Só que não dá também hoje para falar, o Henrique é uma porcaria, ele não tem jogado mal. Mas bola aérea na zaga do Corinthians tem sido um Deus nos acuda. Certo, tem mesmo. Então o Corinthians ele precisa aí se coçar para que num jogo agora, por exemplo, contra o São Paulo, ou então numa final contra o Palmeiras ou contra o Santos, não sofra da forma como sofreu contra o Bragantino. Porque os atacantes que estão lá no São Paulo, ou que estão no Santos, ou que estão no Palmeiras, têm mais qualidade do que os caras que estão no Bragantino. Se o Bragantino, que é o Bragantino, conseguiu criar chances aí, colocar o Corinthians numa situação de risco, pode ser que os adversários também coloquem. E vai saber se um cara que tem mais qualidade não empurra essa bola para dentro. Então o Carilli, que é um cara competente, ele treinou o time aí na parte defensiva, mesmo quando o Tite era treinador, eu espero que o Carilli consiga acertar posicionamento, acertar aí realmente aí a impulsão de alguns jogadores também, porque tem jogador do Corinthians que não tá subindo um gilete do chão. Certo. Você olha alguns lances aí, parece que o cara tá moscando, o cara tá mandando WhatsApp pra mãe dele na hora do cruzamento na área. O cara olha, na hora que a bola vem, a bola já tá na cabeça do cara e depois o cara tenta subir, tá ridículo. Então o Corinthians precisa se coçar com relação a isso. Mas feita a obrigação ontem, o Corinthians avançou, vai pegar o São Paulo agora na semifinal agora do Campeonato Paulista. E destacar também o Ralf, Sombra. O Ralf que jogou demais, velho. Impressionante, hein? O Ralf jogou muito. O Ralf que o Ralf tinha um certo receio, viu, Bento? Falar, pô, o Ralf, mano, tá voltando agora da China. Eu não queria nem que ele viesse. Pode... Não. O que eu disse foi o seguinte: eu era a favor da diretoria do Corinthians contratar um centroavante, que é a prioridade. Eu não sou a favor de você ficar investindo um dinheiro, seja ele qual for, em posições que o Corinthians já tá bem servido. Por exemplo, o volante do Corinthians hoje é o Gabriel. Você vai falar, o Gabriel é melhor que o Ralf? São volantes do mesmo nível. Se você fala, eu tenho dinheiro para contratar um centroavante ou o Ralf, você contrata quem? Eu contrataria o centroavante. Eu não traria o Ralf porque eu acho que o Corinthians está bem servido na função com o Gabriel. Mas o Ralf é um monstro, sempre foi com a camisa do Corinthians. Perfeito. Meu maior receio era ele tomar a posição do Gabriel pelo nome que ele tem e não pela bola. Mas ontem ele mostrou que ele está com futebol, inclusive, melhor que o do Gabriel. Jogou muito. O Ralf, que era um cara aí que era tido só como um leão de chácara, né? Aquele cara que tomava conta da defesa. Ontem ele deu chapéu, ontem o Ralf deu caneta, jogou muito. E ó, parabéns também pro Matheus Vital. Esse moleque, eu espero que o Carilli, ele, por mais que tenha a predileção pelo Romero, eu entendo aí que o treinador gosta de um jogador tático, um jogador que combate defensivamente. Você vai falar de tirar o Romero? Traíra! Que trairagem! Não é trairagem não, não é trairagem não. Eu acho que o futebol, Sombra, você tem que variar esquemas e variar posições dentro de campo. Quando você vai atacar o seu adversário, e o adversário é um time do interior, e você precisa, ainda mais quando você não tem um Jadson em campo, você precisa ter aquele cara aí com mais qualidade para desafogar a marcação do Rodriguinho. Você precisa ter um cara igual o Matheus Vital, você precisa ter um cara igual o Pedrinho, você precisa ter um cara que chama para cima a responsabilidade também e tem a qualidade, Sombra, para articular jogadas no meio campo para frente. Se não, você pega lá o Rodriguinho, o cara lá vai, Corinthians e Palmeiras. Monta lá um setor defensivo lá com o Felipe Melo e coloca lá mais um volante do Palmeiras lá. Pode ser o Moisés, pode ser quem vocês queiram, Bruno Henrique, enfim. Se você joga com dois volantes marcando o Rodriguinho, irmão, acabou. Tá, você mata o meio campo do Corinthians. Agora, quando você tem um moleque de qualidade aí, podendo talvez essa qualidade ofensiva maior também, tem que colocar o moleque. Tá e bom. Digo mais, ô esposinha do Romero. Mandou em direitinha no Instagram. Postou lá o bagulho lá, tipo... Começou, qual foi a frase que ela colocou? Ela falou, na boa ou na má, na justiça ou na injustiça. Tipo, colocando uma foto assim, dando a entender o quê. Porque o Romero ficou no banco, foi por isso talvez que ela deva ter colocado esse post na rede social. Tá errado, cara. O Romero é um cara que eu defendo, o Romero é um cara extremamente funcional pro time do Corinthians, mas ontem o Corinthians precisava de um cara aí mais rápido, um cara mais habilidoso que pudesse entregar um pouco mais na parte ofensiva. Mulher de jogador também, quando começa a usar Instagram pra querer dar pitizinho, que vá pro inferno. E o Digo Denis, né, o goleiro, ex-goleiro do São Paulo. Se a mulher do Romero tá indo pra mídia atenção, social... Atenção, então ferrou tudo. Vai porque tá faltando comando lá. Acabou. Atenção, tá rolando agora na boca do Estádio 97, preste atenção, é a sua chance de participar ao vivo aqui do Estádio 97. Anote aí onde está o Na Boca do Estádio. na boca do estádio. Bernardo Veloso. Veloso, também conhecido como Tetinha, está agora lá no, em Taboão da Serra. Taboão. É ação na boca do estádio 97 Amanco, tá bom? Na rua... Atenção. Olha só. Rua do Tesouro 560. Ai, ai, ai, na rua é lá que termina o arco-íris. É, o pote de ouro lá. O pote de ouro. Tem o pote de ouro. O tesouro, né? O Kiko não era o tesouro. Você não vai encontrar o pote de ouro, você vai encontrar o Tetinha. Ô, Mota. Que é quase um pote de ouro, vale tanto quanto. Ô, Mota, se ela que termina, onde começa? Atenção. Ah, não sei. Taboão da Serra, Parque Santos Dumont, ouvintes do estádio que chegarem lá. Até às 7h30. Até às 7h30, os 10 primeiros que chegarem lá ganham bonés do Estádio 97. Bonés do Estádio 97, vista aérea. E mais. Nós teremos 5 vagas para São Paulinos lá para a torcida Estádio 97 para este domingo, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Olha aí, hein? Então, atenção, Rua do Tesouro 560. Rua do Tesouro 560. Passe lá agora, agora. O Tetinha está aguardando vocês em Taboão da Serra, na Rua do Tesouro 560. E lá vocês também vão poder conferir as promoções e ficar sabendo por que a Amanco facilita qualquer obra, tá bom? Na Rua do Tesouro 560, Parque Santos Dumont, Taboão da Serra. Passe por lá, daqui a pouco o Tetinha entra ao vivo com a gente aqui no Estádio 97. Amanco! Amanco! Continuando as manchetes, Tricolor? Tricolor! Ah! Boa, seu bem! Tricolor, Tricolor! Pegamos o adversário mais fácil. Que é isso, Motinha? Respeito, Motinha, respeito, Curiga. Chupa aí, ô trouxa. Queria lembrar que o Mota começa fala a borrar a cueca mesmo. Aí. Por ele mesmo. Como assim, mano? E nesse trouxa aí. Acredita nisso. Ó, nesse Mota, trouxa acredita cagão. Nisso. Tudo Mota, cagão. Mota não me representa. Ah, tá bom. Mas toma, trouxa. Cagão. Fica sozinho aí, ô bunda mole. Olha, aí você pega teu carro e vai pro Hopi Hari lá assistir o jogo lá, tá, ô trouxa? Bunda mole, trouxa. Uma hora acaba, mano. Vai ser agora. Paga de gatão aí na hora do jogo. Começa a fazer cocô mole. Começa a fazer cocô mole e vai pro Hopi Hari porque tá nervoso. Seu frouxo. Deixa o seu mole. Cabelo contra a minha barba, vamos. Bunda mole. Como é que é o negócio? Meu cabelo contra meu, barba. Meu cavanhaque. Que barba, você não, não vai, tem outra não é. Careca. Vai, Mota, dá a impressão que é uma dificuldade gigante pra você tirar a barba. O cabelo dele contra o meu. Para. Isso é fraca. É, mas ele já é careca. Nossa, Mota. Meu Deus do céu. Mas manda seu bem. O Mota quer apostar a careca do mano. O mano já é careca, gente. Não, você não deu pra entender. Não, vamos apostar, velho. Ah, eu posso outra coisa. Tá apostando com ele. Tá dando pro mano agora? Não tô dando nada. O cara é careca, velho. Olha, que nem o seu Bento. Ó, seu Bento, vamos apostar o seu cabelo contra o meu cabelo. Vou fazer pra barba dele, não dá? Tá louco, para, velho. Vamos lá. Tá doidão. Mas olha, vamos lá. Tá muito menina, velho. Ó, bateu um papo em Jean e Sidão. É, tiveram uma conversa, promoveu uma, né, aquela dedinho, sabe o dedinho? Tô de bem agora, tô de bem. Aquela camiseta, né, que coloca os dois juntos. Isso, fizeram então lá as pazes. Tem problemas pro clássico aí, do Aguirre, né? Por exemplo, tem problemas? Anderson Martins. Junior mas Tavares, o Anderson Martins é reserva, o Tavares Vardívia, também é reserva. O Valdívia é problema. É, Rodrigo Caio, Cueva. Juro que o Rodrigo Caio, pra mim, então, assim, com todo respeito, mas assim, eu não me sinto tão assim, não nossa, não vai jogar. Arboleda e Bruno Alves deve ser a zaga. Sim. Né, mas também, ó. Por exemplo, Arboleda tá no refis hoje, tá recuperando, uma dorzinha, mas vai participar. Mas se quiser contar, ó, tem Reinaldo, Trelli, Shailon, Lisiero e Éder Militão. Estão lá também, vão para esse jogo, é de domingo. E outro, seu bem, o São Paulo ele tem a favor dele, cara, o lance de ter jogado na terça-feira e o Corinthians ter jogado ontem, né, cara? Então são dois dias a mais de descanso aí. Eu espero que o São Paulo consiga se impor, pelo menos fisicamente, em campo. Já que tecnicamente tá difícil, pelo menos fisicamente vai ter que correr mais que o Corinthians aí no domingo, mano. E a tendência é que o Nenê continue ali na armação. Sim. Né, de um lado deve ser o Lucas Fernandes, Lucas Fernandes, do outro lado o Marcos Guilherme. Isso, e o Trellis no ataque. Não sei, hein, cara. Esse gol que o Diego Souza fez no meio de semana aí, eu não vou falar que credencia ele pra vaga titular. Mas o Trellis também fez. Então, mas é que tá, mas o Trellis jogou 90 minutos lá. Caramba, hein. E o Diego Souza jogou praticamente 10 minutos e fez um gol. Eu não sei, o seu Bento, esse lance, eu já vi o Aguirre mais uma vez falando do lance de rodízio, ele justificando o lance dele gostar de fazer... Isso, exatamente. Então eu não sei, cara, até onde ele se sente pressionado pra escalar Nenê, Diego Souza, esses caras que vieram aí... E, cara, eu espero que ele escalhe a melhor formação aí pra pegar o Corinthians. Mas o Nenê não seria se sentir pressionado, porque o Nenê, ele é... Não, e outro, o Cueva não jogando, Cueva o Nenê não tá. É uma substituição natural. O Valdívia é machucado, também mas, não volta. Mas então, por exemplo, se ele quisesse, de repente, sei lá, jogar um Brenner no lugar do Lucas Fernandes e colocaria o Lucas Fernandes pra fazer o lugar do Nenê. Na cabeça dele, do Jardim, eu não tenho dúvida que ele... Não, assim, fica um time mais inexperiente, mas se você for pegar, por exemplo, o time que jogou do Fluminense ontem contra o Flamengo, é um time só de moleque, cara. E o Flamengo não conseguiu se impor. Então o Fluminense acabou saindo classificado. Será que ele vai voltar com o Petros? Eu acho que... Espero que não, cara. Também sinceramente, não. Eu acho que o Petros aí, ele tem que aguardar um pouquinho mais aí, porque ele tá numa fase horrível. Não, o Jusilei tá voando, não duvido, né, não voltar o Petros, viu? Pelo fato da experiência? Pelo fato da experiência de ter descansado durante a semana... Né? Ser um jogo mais pegado, um jogo mais pesado, eu não duvido o Petros voltar. Mas então, é o lance que a gente tava falando aqui, aliás, que o Mano tava falando do Corinthians aí, do Gabriel perder a vaga, por exemplo, pro Ralf aí, em função do nome. O Ralf. Por exemplo, o Lisieiro hoje com uma perna tá jogando mais que o Petros, cara. O Petros tá errando passe de meio metro. Ô, Mano, mas o Ralf e o Gabriel não podem jogar junto? Ah, Motinha não colocaria não, cara. O Corinthians ele não pode perder aí a saída de bola com o Maicon, ou até com outros jogadores ali que possam fazer essa função aí. O Rodriguinho, que já jogou assim determinadas funções ali. Mas quando você coloca dois caras assim que são cabeça de área, você perde muito na parte ofensiva. Você ganha na parte de defesa, você fala, porra, vou pegar um esquadrão, tô ganhando de 1-0 e quero fechar o time, beleza, você mete um ferrolho ali, tá certo. Mas se você precisar agredir o adversário, você não pode abrir mão do segundo volante nem a pau. Eu não vejo nem o Ralf e nem o Gabriel jogando assim, apesar do Gabriel ter jogado de segundo volante quando ele tava no Botafogo. Era o Marcelo Matos o primeiro e o Gabriel era o segundo. Mas o René Júnior já tá à disposição, mano? Não, ainda não. René Júnior tá machucado ainda. Os dois times têm desfalque. O São Paulo tem desfalque do Rodrigo Caio, do Cueva e do Valdívia, não é isso? Sim. O Corinthians tem desfalque do Fagner. Fagner, Balbuena e Romero. Balbuena e Romero. E o Jadson que não vai poder jogar ainda, porque o Jadson tá offline mais uma semana. O Jadson também desfalca. E o René Júnior também, eu acho que... Mas é reserva. Ele era titular. Tava de titular. O Maicon tava no banco. Se eu tivesse que fazer um prognóstico aqui, eu diria que o Corinthians tem 60% e o São Paulo 40%. Mesmo tendo jogado não, ontem? Mesmo tendo jogado ontem. Porque assim, valendo pelos dois jogos, não pelo jogo de domingo. Ah, tá. Tô falando no confronto. Porque a gente pode chegar e até fazer aquele braço de ferro, posição por posição, e aquele toma lá da cá, etc e tal. Os dois têm desfalques, mas o Corinthians ele tem mais conjunto. Mas o Sombra, o cara que o Corinthians vai sentir mais falta, cara, é o Balbuena. Imagina. Com certeza. Porque o Mantuan, na direita, ele tá quebrando o galho. Você pega ali, por exemplo, no meio campo, você tem ali o Maicon, no lugar do René Júnior, tá quebrando bem o galho. Você tem aí, o Jadson não tá jogando, mas tem aí Matheus Vital, você pode jogar ali, sabe, numa outra situação ali, com outro jogador, você fala, quebra bem o galho. Agora você pega lá o Romero, não tá jogando? Dá pra entrar também aí, o próprio Matheus Vital também tá dando conta do recado. Eu acho que o cara que o Corinthians não tem a reposição hoje é pro Balbuena. Vai entrar o Pedro Henrique. Ah, mas esse Mantuan é bem fraquinho, hein, mano? Tive a oportunidade de assistir o jogo ontem aí, vou falar pelo jogo que eu vi de ontem. É fraco, hein? Ele é volante, não é? É volante. Mas ele não é fraco não, cara. Você acha que o Carille vai adotar uma posição mais ofensiva ou vai ficar naquela de ir num contra-ataque, mano? Dedo Morumbi. O Corinthians ele é um time de contra-ataque, Motinha. O Corinthians ele não é um time de agredir o adversário. A principal característica do Corinthians é puxar contra-ataque. Mas... Ele se defende muito bem e ataca muito bem. Quando ele tem a bola no pé e tendo que contra-atacar. Mas quando o jogo for no Lulão, lá, desculpa, Itaquerão... Arena Corinthians, Obama. Aí você não tem a dúvida que o Corinthians vai pra cima. Não tem a dúvida. Aí é outra coisa. Aí vai pra cima. Então, assim, eu acho que é 60% contra 40%. 60% pro Corinthians e 40%. Não por este jogo. Sim. Tô falando as chances de cada um dados os dois jogos. A qualidade do time, né? É que o Corinthians não muda o esquema, né, cara? Independente do time, jogo, né? É um time chato. O São Paulo ainda não sabe qual é o time dele. Pois é, o São Paulo não achou ainda. E o Corinthians é um time chato pra você jogar. O que o São Paulo achou é meia boca. Mas o Corinthians não perde pro São Paulo no mata-mata, Sombra, desde 2002, cara. Tô ligado. Ah, mas tabu é feito pra ser quebrado. Desde 2002, velho. O São Paulo tem que se impor nesse primeiro jogo no Morumbi pelo fato de estar mais descansado que o Corinthians e jogar em casa. Eu acho que o São Paulo tem obrigação de fazer o resultado nesse primeiro jogo E aí no segundo jogo a gente vê o que acontece. Que lute, pelo menos, e uma informação também, Motinha e Sombra e seu Bento. Interessa cheio aos de informações, dois. Hein? Não, mas... Nossa, tá metendo a mala, hein? Não, nada demais. Aí, vamos ver. O árbitro do jogo, pelo menos, não vai ser da família Oliveira. Ah, o árbitro do jogo vai ser o Rafael Claus, lá, aquele que é o cabelo de vaca lambeu. Ah, mano, foi aquele que deu pênalti depois, que foi lá do derby, foi? Foi, acho que foi o Klaus, não foi? Foi. Bom, foi. Não vai fazer ou seja, ele acertou uma decisão que ele tinha errado. Aquele que expulsou Jailson porque viu sangue? É! Ah, meu Deus. Ou seja, ele acertou, peraí, vocês estão criticando um cara que corrigiu um erro que ele estava cometendo? Vocês deveriam era aplaudir o cara. Ah, não, não foi nada, nem pênalti. Deveriam não, aplaudir viu sangue. O cara. Ai, sangue, pelo menos velho. A gente pode ser prejudicado por um novo, porque eu não aguento mais ser prejudicado pelo Oliveira, velho. Pô, então o Rafael Claus não começou vai poder apitar desculpinha? Futebol feminino, não, não é isso? Desculpinha nada, mas começou já desculpinha. Sempre tem algo de suspeito no jogo contra vocês. É capaz do Oliveira ir para Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras. Isso aí é discursinho, também, é discursinho de quem não manja nada de bola e fica... Ai, tem sempre algo suspeito contra vocês. Uh-huh. Cala a boca, freguês. É, freguês. Ué, chupa. Fazer o quê? Desde 2012, sem gado, coisa o mata-mata. Uma hora acaba, pera aí, não vem com essa de algo sempre suspeito. Não vem jogar as contas nas nossas costas, não. Porque, olha, todo mundo fala isso, viu? Todo mundo. Discursinho de loser. Não vem com essa história, não. Aquele desculpinha pronta. É outro couro. Outro couro. Prepara a lomba aí. Prepara a lomba aí, filhão. Vem outra lomba aí. Chegou. Essa frase apareceu do cara que gosta de querer aparecer nas costas do Corinthians. Lá no CT do Corinthians tem um apitão assim. Mané aí. Fala, Marcão. Não, só queria avisar mais uma mano. Informação, não. Você tá de brincadeira. Não, mais uma informação. Tá jorrando informação hoje. Queria avisar o mano aí que chegou uma encomenda pra ele hoje cedo. O que que é, mano? Pacote de fralda que você pediu aí? Amigo, seu trouxa. Pelo contrário, quem caga na calça aqui quando pega o Corinthians não sou eu, não. É, desde 2002, vamos lá. Desde 2002, sem ganhar do Corinthians no mata-mata. Nos últimos, sei lá, 20 confrontos, eu não sei se vocês têm duas vitórias. Então, se fecha aí, filhão. Agora chegou a hora, mano. Como não? Deve ter três. Não fala assim, não. Deve ter três. Chegou a hora, mano. Que vale agora, chupa. Mas, ô, Marcão e mano, assim, algum de vocês já passou por essa situação inconveniente, tipo de nas calças? Ô, mano, já. Não, indo pro jogo, eu nunca. Mano, foi outra história. Foi na caravana. Não foi na calça. Do jogo. Foi na janela. Foi na estrada. Foi na janela. Na Serra das Araras. Imagina aquele cara ver o busão da torcida lá e falar, mano, vou aproveitar pra ultrapassar os caras agora. É. Aí sai o mano com aquela bazuca. Não, tá do lado direito do busão, nosso cego. Mas diz que quem olhou falou assim, nossa, que bocão. Nossa. Era madrugada, ô Bambi, vai pro inferno. E foi na hora da serra. Ai que nojo. Vai, mano. Olha, fora do ar, conta pro Zé. Come um bolovo, né, na beira da estrada. Conhece essa história aí? É que o Zé conta fora do ar, fora do ar. O Zé não pode contar essas coisas. Aqueles botecos de beira de estrada, velho. Até achei que era um quibe o bagulho. Vai no ar mesmo, mas com moderação. O mano comeu uns bolovos na estrada. Estavam fazendo. Indo pra Porto Alegre que vocês estavam indo, mano? Não, Rio de Janeiro. Jogo Rio de Janeiro. Fluminense. Semifinal do Campeonato Brasileiro. O estômago começou. O intestino, né? É. O intestino começou a dar aquela retorcida, né? Aí, você imagina o ônibus de torcida organizada. Você esquece, né? Aquele banheiro limpo. Tinha banheiro, mano, ônibus? Tinha. Mas banheiro. Tava entupido. Mas não. Era inusável, né? Não, mas é o pessoal que vai pra caravana pela primeira vez, eles viajam dentro do banheiro. Então o banheiro fica impossibilitado de ser usado. Ah, é verdade. Entendi. Bom, aí o que ele fez? Meteu o butuim na janela do ônibus. Não, eu subi na privada, assim, coloquei a bunda na janela, velho, e vai lá. E ó. Vou pedir pra parar, pra cagar no mato, você é louco? Aí os caras acordam, você não quer parada, velho. Você usou a cortina do ônibus ou não, mano? Não, a meia. Meia. Volta sem a meia. Que nojo. A meia do mato. Tá valendo. Bom, vamos falar agora, vamos falar de coisa séria, vamos falar de obra. Boa. Não da obra que o mano fez. Você, por exemplo, RG... Sim. Você já fez muita obra na sua casa? Ah, opa! Oh, pois é, mas seja lá qual for o tamanho do problema, RG, sim. Com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. Boa. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra. Seja uma simples reforma ou uma grande construção. Sim. Não precisa ter medo de obra. É só escolher a Manco. presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Boa. Usou a Manco? Tá fácil! Falar em Manco, está acontecendo agora na boca do Estádio 97 com patrocínio da Manco, em Taboão da Serra, na Rua do Tesouro 560. Rua do Tesouro 560. O Tetinha está por lá. Passe por lá. Os 10 primeiros ganham bonés Estádio 97 Vista Aérea. E entre os São Paulinos vai rolar aí uma brincadeira aí com o Bernardo, onde ele vai sortear 5 vagas para a torcida Estádio 97. Boa. No camarote único para São Paulo e Corinthians. Boa. Só pro São Paulinos, mando do São Paulo, tá bom? E vocês também vão poder conferir as promoções e ficar sabendo por que a Manco facilita qualquer obra, tá bom? Rua do Tesouro 560, no Parque Santos Dumont, em Taboão da Serra. Passe por lá agora! Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, também de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. O Vieira deu problema na bateria dele, ele vai lá na bateria zero quilômetro para trocar a bateria dele. Troca aí, gordinho! Buscapé, só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. E aí, seu Santos, Bento? Santos. Ah, mas com direito a cantar a musiquinha. Santos de quem? Vanderlei. Aí, Jean, diga. O negócio é o seguinte: já tá praticamente escalado a equipe do Peixe para amanhã. Tem umas pequenas dúvidas. Eu acho que não, hein? Ele não sabe se ele vai de Diogo. Diogo. Em relação tá aqui, ó. Vanderlei. Daniel Guedes. Sim. Lucas Veríssimo. Sim. David Braz e Dodô. Sim. Ah, o Domênico falando assim. Vai? Fazendo assim, ó. O Domênico tá rindo. Domênico põe a mão na boca, tá gritando de rir. Ô, Domé, você fez uma aposta com o Supla hoje. Fiz. Né? Qual foi a aposta? Que o Supla é santista doente, hein? A aposta foi o Supla que quis fazer hoje de manhã, que ele foi o nosso convidado. No Morde a Sopra, das 10 ao meio-dia. Santista, ele falou, vamos fazer o seguinte, quem passar, né, pra esse jogo, pros dois, né? Uhum. Quem passar pra final, então o que acontece? Aí ele vai vir aqui no estádio, e aí se o Santos passar, eu visto a camisa do Santos. Se ele passar, ele vem aqui e veste a camisa do Palmeiras. Do Verdão. É bom. Já foi. Vai vir o Supla aqui com a camisa do Palmeiras. Eu também acho. Eu não sei porque eu também acho. Aí o meio campo, RG, deve vir o Alisson. Léo Cittadini e eu acho que o Diogo Vitor. Então, essa é a dúvida. Ele tá procurando um 10 há um tempo, né? O Jair Ventura tá procurando um camisa 10. Sim. E deve dar chance, talvez, amanhã pro Diego Vitor aqui, ó. Rodrigo de um lado, Eduardo Sacha e Gabigol, que gosta... Que é a maior e fazer gol vítima, no Verdão? São 6 gols já na carreira, em cima do Palmeiras. Tem que ficar esperto amanhã com ele amanhã. Bom, praticamente é o mesmo time que jogou... Contra o Botafogo. Só um lembrete aí, o Kleber... Qual? Lembra do Kleber? Zagueirão. O Eikon. Tava tudo certo de novo, cara. Pra ir embora de novo. Não é possível. É mesmo? Aí, voltou. Não é possível. Ia mandar agora, Dodô, pro Paraná. O Santos ia pagar. Não é rachar. Ia pagar o salário completo? O Santos ia pagar o salário e falou: vai. Tá impressionado. Vai embora, tá impressionado, é nóis. Tá impressionado. E aí? Aí ele agarrou na porta. Ele falou, não quero. Ah, mas os caras iam ter que gastar dinheiro com palmilha, né? Esse Kleber, foi quando a repórter perguntou pra ele o que achava do árbitro de vidro. Ele falou, árbitro de vidro. Vidro. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. O Santos comprou esse Kleber, comprou, não sei se pagou já, né? Pagou uma grana. Não sei se pagou, porque... Foi caro, velho. Pagou uma grana por esse Kleber aí. Acho que 6 ou 7 milhões. O Santos fez merda também ultimamente, né, RG? Não. Gosta. Na gestão... Olha, vou te falar um negócio, hein? Olha a direção do São Paulo e do Santos nos últimos tempos, hein? As 3 gestões anteriores... A feia coisa, hein? Os caras podem dar mão... Quer dizer, não dá pra dar mão... Acertou muito no Bruno Henrique. Um já era, né? Porque um... Um já subiu. Mas também, né? Você traz 50, porra, um você tem que... Você tem que acertar. Um já subiu, porra. É, foi morar no céu. O RG sempre fala isso. Lógico. Quem subiu? Subiu. O ex-presidente do Santos. O Laor. Ah, o Laor. Laor subiu, Laor foi morar no céu. É verdade, foi morar no céu. Subiu. Laor. Comprou uma casa do lado. Ele fez o programa. Ele comprou uma casa geminada com a do RG. Ele fez um programa com a gente. Lá no céu. E o RG invadiu agora. O RG tá aqui. É o mesmo loteamento. O RG tá aqui. Mas cuidado aí, tem uns novinhos aí que estão querendo ocupar primeiro lá. Isso não é problema meu. Olha. Eu deixo. Isso é problema lá do sul. Hein, Zé? E eu deixo, né? Pode ir. Vai na frente. Isso, né? Deixa. Falam tanto do RG, mas o RG tá aqui, né? Forte. Você sabe como é. Isso aí é como se fosse pra ele. Isso aí é psicologia reversa. É como se fosse um incentivo pra ele. É mais ele fazer isso. Falam que eu vou morrer, eu não vou morrer. Pra ele continuar cada vez mais vivo. Não morro! Eu não morro! É tudo uma questão de consciência. A minha mala, ela tá muito mais cheia de passado do que de futuro. Então, velho, o presente pra mim é uma diversão. Ó, mandou bem. Olha só, que frasezinha de para-choque. Peraí. Mó poeteiro, RG. Ô, Bruno, precisa anotar isso aí, ô, Bruno. Minha mala do passado tá muito mais cheia que a minha mala do futuro, então eu vou curtir o presente. E não é verdade? Que bonito, hein? O RG fala isso porque ele tá embasado nas novas regras aí das companhias aéreas. Você viu quanto tá pra despachar uma mala? Caraca, tá velho. Quanto tá, mano? Ah, em torno de 60 pila, Sombra. É, louco. 60 cada mala, cada mala, cada mala de 23 quilos aqui no Brasil. Por isso que os maridos não estão levando mais a mulherada. Os caras falaram que era isso, era pra baixar a passagem. Deixa a mala em casa, entendeu? Mas a parada é a seguinte, pra felicidade geral da federação, deu o que era previsto, o que estava previsto, o que estava no script. Agora, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Tem história esse jogo, tem muita história. Agora a gente tem que ser realista, a gente tem que ver sempre o momento. O momento de quem é? O momento é do Palmeiras, claro. Todo do Palmeiras. O momento, mais time, mais elenco, tá pronto. Melhor campanha, melhor ataque, tudo. Melhor defesa, melhor tudo. Então não precisa nem ter jogo. É. Entendeu? Olha, o Zé que é leigo já jogou a toalha. Já jogou a toalha. Essa é a diferença. Mas o futebol não tem isso. Essa é a diferença. É uma caixinha de surpresa. Como diria. Olha, tá lambeção isso aí, hein? Tá muito bem, Zé. Essa é a diferença. Tá lambeção isso aí. Na condição de santista, claro. O coração vai torcer muito, mas muito, para o Santos ganhar esse jogo. Você não tem a menor dúvida. Mas a razão também prepara, entendeu? Agora, o que o Santos não vai poder fazer é uma coisa. É se acovardar. O que o Santos não vai poder fazer é tomar saco, é tomar goleada. Então, tem que entrar... Esses jogadores que estão aí no Santos tem que entender o time que eles jogam, tem que entender o tamanho da camisa e tem que enfrentar o Palmeiras igual para igual. O momento é do Palmeiras, mas lá dentro agora é 50 para cada um. É clássico. Mas o seu achômetro é quantos por cento? Eu, por exemplo, eu dizer aqui, para mim é 60 Corinthians, 40 São Paulo. Não, o meu, e o seu achômetro? Quanto que é? 99 Palmeiras? Então, eu tenho dois, porque não adianta, eu não posso negar o meu coração. Meu coração é 50-50. A minha razão, a vantagem é do Palmeiras. Quanto? Não, o Palmeiras tá vendo? É falar de números. Não pode, velho. Fala que é o Santos, pô. Não posso falar que é o Santos. Pode ser. Ah, Zé, tem que se impor a RG. Aí é verdão. Essa é brincadeira, mano. Você tá entregando aí de bandeja a classificação pro Palmeiras. Segura a onda que aqui é nóis. Como diria aquele guarda lá do Tropa de Elite, RG, cada cachorro que lamba a sua... Olha! A gente precisa ter coerência, a gente precisa ter equilíbrio e não pode ficar querer fazer média. Quem tem equilíbrio é malabarista. Vai pra cima de quem não tem mundial, RG. Detona os caras aí, mano. Quem não tem, nós temos. Você viu o Marcão, né? Vamos falar do Marcão daqui a pouco aí. Eu não vou falar do Marcão. Eu vou. Vai sim, você tem que ser isento. Você tem que ser isento, seu saco de pamonha. Só que tem que falar. Só que tem que falar não a manchete, tem que falar o que ele falou, né? Posso terminar? Na íntegra, né? Então posso terminar? Então é isso. Vou torcer muito pro meu time, mas muito mesmo. Mas entendo a dificuldade. E o que eu quero é isso. Eu quero o Santos com dignidade. Eu quero o Santos jogando essa molecada, essa rapaziada como um time grande. Dá pra ganhar? Pô, é possível. Vambora. Faz cabeça, velho. Bem, se Dodô. Perder, parabéns. Perdeu pra um time... é nós agora. Perdeu pra um time grande. Lógico, hoje. Ué, vamos falar do campeão. Põe lá aí, do Palmeiras. Falar de quem? É isso aí. Palmeiras, isso aí. Falou campeão? É nós, cara. Falou campeão. Já, não, vai entregar a taça. Falei campeão. Manda entregar mesmo essa porra aí. Não falei campeão. Pode mandar, pode mandar. Vamos falar de nós três aqui, ó. Nós três? Ah, o Zé já virou também em Verdão. É Verdão, Zé? É nóis, Zé. Pode vir, pode vir. Vem pro melhor, vem pro melhor, Zé. Ele não sabe nem. Chaveiro, pô. Mas o Domênico. Opa. Boa notícia, hein? Boa notícia? Boa notícia. Jailson, efeito suspensivo. Efeito suspensivo, e vai pro jogo amanhã. Jailson joga, né? O Parmeira também não tá com juntar, já tá pronto já pra amanhã. Já vou tá falar pronto? Pra você aqui a escalação do Parmeira amanhã. Ter, né? Quem é o Jailson amanhã, Jailson da massa. Sim. Marcos Rocha. Com certeza. Antônio Carlos. Ah. Thiago Martins. E Vitor Luiz. Certo. É, Felipe Belo. Felipe Melo. É, De Bruyne Henrique. Quem? Gostei. Quem? De Bruyne Henrique. Certo. É, e Lucas Lima. Certo. Aí vem Dudu de um lado. Certo. Keno de outro. Keno não é o William, não? Ah, não, o William não, vai no meio. Não, e o William no meio. Ah, o William vai no meio, é verdade. O William vai no meio, certo? Bom time, hein, seu Bento? Certo, é isso aí. Primeira pronto pra amanhã. Time do Praz, né? Hã? O Praz tava pronto. Amanhã o quê? 7 horas? Amanhã 7 horas. Amanhã é mais tarde. O Praz tava prontinho pra jogar. O Praz tava na expectativa de jogar, mas não vai ser dessa vez, conseguiu efeito suspensivo. E é isso aí, acho que acabou, né, Manchete? Não. Você fala do quê? Você fala do Marcão. Fala do Marcão, não, pode falar, não tem problema. Tem aí, esperava um pouco mais de imparcialidade da sua parte, meu caipira, no jeito. Tem que falar assim. O São Marco. O São Marco, vai lá, Sombra. Mas leia a matéria inteira. Mas claro, inteira. Por favor. Claro, vamos lá. O São Marcos, ele deu uma entrevista pro canal Desimpedidos. Conhecido e Desimpedidos, exatamente. Muito bem. E no canal, lá em entrevista, abre aspas. Eu vou falar as palavras dele. Sim. Eu vou colocar as minhas palavras. As palavras do São Marcos, que o palmeirense respeita. Sim. Né? Que o palmeirense idolatra. Sim. Eu disputei Mundial de Clubes e disputei Copa do Mundo. A Copa do Mundo é tão tensa quanto o Mundial. Mais importante. Só que você tem 7 partidas, no mínimo 3. Se você jogou mal o primeiro jogo, você tem outra chance. O Mundial de Clubes, na nossa época, era um jogo, velho. Não estou dando desculpa, não. O erro foi meu. Falhei. E não tem Mundial por causa de mim mesmo. Ponto. Não é desculpa. Só estou falando que você ia lá, jogava um jogo, tudo podia acontecer. E ele continuou. Eu até considero. Então. Mas depois que o Corinthians ganhou, é que o Palmeiras foi correr atrás disso aí. Já foi corrido atrás disso lá em 1990. Vai lá no Japão e ganha que é mais justo. Ele falou. E continuou. Fiquei mal pra caramba. Agora que o Corinthians é campeão do mundo, ficou pior. O pessoal não zoava tanto. Antigamente só o São Paulo tinha. Era o Santos da época do Pelé e o São Paulo. O Corinthians não tinha. A gente palmeirense falava que o Corinthians não tinha passaporte. Que nunca tinha ganhado a Libertadores. Que 2000 era torneio de verão. Aí o Corinthians foi lá em 2012 e ganhou a Libertadores e o Mundial. E agora tem o WhatsApp, né? A gente zoava, mas era no verbal. O palmeirense fica puto, mas eu falo. Mano, vocês zoaram os caras de 99 até 2012. Agora é de 2012 até a gente ganhar o Mundial. Aí, ou seja, reconheceu que não tem. Então, Domenico, chupa! Chupa! Assuma que não tem. Chupa! Parabéns, Marcão, eu te aplaudo. Você foi o cara. Ele deu uma outra entrevista. Colocou o título de 51 onde ele merece. Só um minuto. Numa gôndola de mercado. 51 é pinga. Só pra completar o que o Sombra disse. Não é porque o Marcão falou que ele tem razão. Sim, claro. Ah, agora não. Agora não é mais São Marcos. É o maior ídolo da história do Palmeiras? Agora não é mais São Marcos. Acabou. Fala, senão vocês ficam falando e eu deixo vocês falarem. Não, é melhor você ser aloprado antes. Vai, Domenico. Semana é chato, Domenico. Semana é chato, viu, Domenico? Não, não é isso, então vamos lá. Vamos por partes aqui. O Marcos é um grande ídolo do Palmeiras e continua sendo. E vai ser sempre. E temos que agradecer por tudo que ele fez pelo Palmeiras. Agora, o Marcos, ele não, o que ele quis dizer é que ele não estava em 51, ele não era nem nascido. Isso. Agora, é inegável o que aconteceu na Copa de 51, na conquista do Palmeiras. Pega aí, tem um monte de jornalista que fala a respeito disso. Só é burro, quem não sabe ler ou não sabe entender. Tá chamando o Marcos de burro, é isso? Posso continuar, não? Pode. Não, tô perguntando. Só tô falando que é burro quem não sabe o que aconteceu na época, o feito que foi feito na época com a conquista do Palmeiras. Foi um feito em que, naquela época, o RG, você sabe muito bem, os adversários, eles não tinham tanta raiva de torcer contra o time. teve muito, porque depois do maracanaço que teve lá na Copa de 50, sim, que foi uma desgraça pro Brasil, o Brasil não ganhava porra nenhuma, o Brasil era taxado de um país que não ganhava nada, os times não ganhavam nada. Escolheram foi a maior conquista de um time brasileiro pós-Copa em todo o mundo. Isso é inegável, é só você ler o que aconteceu. O Marcos deu entrevista e ele tem todo o direito de achar o que ele achar. Como o Marcão, o Mota, o Mano, tá brincando, não tem mundial e bibi. Vocês têm todo o direito de vocês acharem o que vocês quiserem. Agora, vocês não podem negar que existiu a conquista, existiu o título e tá aí, filho. Sim. E quem entregou a taça foi o vice-presidente da FIFA na época. Quem entregou pro Palmeiras na época. Hoje, falar, você pode falar o que quiser. Outra coisa que eu tenho que dar o braço a torcer, que o Marcão falou, o Palmeiras, ninguém mais falava disso, porque fazia muitos anos. Não, isso é depois verdade. Que o Corinthians ganhou, isso é verdade, mas aí eu tenho que concordar. Porque 2014 acordou com essa, sim, né? Mas aí o Palmeiras começou a ir atrás do negócio pra poder não ficar atrás. Isso. Porque faz parte da rivalidade isso, gente. Como o Palmeiras ficou zoando o Corinthians o tempo inteiro que não tinha passaporte. Nós ficamos zoando. Entendeu? Isso é fato, cara. É inegável. Então, falar uma coisa e falar outra coisa. Agora, o que o Marcão falou, deixou de falar, o problema é do Marcão. Ele fala o que ele quiser. Tá bom, pronto. Eu já falei sobre Marcão isso, velho. Já falei. Boa, boa, José. Olha, não Zé. Fala isso, Zé. Não faça aí. Devagar, Zé. Olha, e na época a gente boa, sabe José. Que... Na época, você tinha lá jogos, não só naquela época, como até... Acho que até década de 90, vai. Pouquinho antes da década de 90. Jogos no Morumbi ou no Maracanã, você levava muito mais de 100 mil pessoas no estádio. Sim. E o jogo que o Palmeiras fez o título contra o Juventus nessa conquista, levou muito mais de 100 mil. Então não valia nada? Você leva 100 mil pessoas pra não valer nada? Desculpa. Mas, Dodô, mas aí não era chamado de outro desculpa, nome? Qual a pergunta? Desculpa, aí é um título... Mas no, não, era mas Copa, no, Copa mas, Rio. É, chamava é, Copa Rio. Mas era, não era mas título era, mundial. Mas era no mesmo falando. Formato, Mota, da Copa que está sendo... Aliás, não. Desculpa. Sim. Era mais difícil... Foi no mesmo formato que o campeonato que o Corinthians disputou aqui no Brasil de 2000. Eram duas chaves. A diferença é que o Corinthians tinha pai, né? Esse título que o Corinthians ganhou tinha pai. Que o quê? Tinha um pai. Tinha pai. Não pai? É um título bastardo igual essa Copa 51 que ninguém reconhece. Mas não, é verdade. Não, o torneio de verão também não valeu, mano. A diferença, então, a chancela da FIFA, irmão. Então vamos lá. A diferença não é a chancela da FIFA, mas a diferença é que vocês foram disputar uma conquista... Que vocês ganharam dois anos anteriores. 98 vocês foram campeão brasileiro. Mas aí você vai reclamar com a FIFA. Ah, e quem tomou, quem tomou. Mas peraí, Domênico, quem tomou um passa moleque? Quem é que foi disputar a Copa Rio? Peraí. Que foram quem tomou um passa moleque ali foi o teu time. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Que era pra ter entrado no lugar do Vasco, era o Palmeiras, que tomou um passa moleque do Eurico Miranda e acreditou que estaria na próxima edição lá de 2001 e aí ficou sem nada, chupando o dedo. Culpa do teu presidente Mustafa Couturs. Mas eu sempre critiquei ele. Então, mas quem tomou passa moleque foi o Palmeiras. Não tem nada a ver com isso. Sabe? Aí vocês acham isso legal. Porque em 2000... foi campeão de 98 e de 99. 2000 fez-se a primeira e falou que 2001 o Palmeiras estava assegurado na conta. Não teve. Porque os caras viram que era um erro aquilo. Um erro não. Aí se um é um erro, não. Aí vale. O erro vale. Um erro não. Como não é um todo erro? Todo torneio é embrionário. Desculpa. Todo torneio, quando você faz a primeira vez, é embrionário. A Copa do Mundo, Domênico Gato, na primeira edição, ela não teve a participação de todos os times de todos os continentes. Que quando, sabia disso? Quando a coisa favorece você, ela não, é pelo vale. Contrário. Não vale, pelo contrário. Aí é uma outra coisa. Inclusive, ó, e digo mais. O Marcos, ele falou que muito palmeirense aí sabia e não tinha coragem de admitir. Porque eu mesmo já falei isso daqui. No programa, inúmeras vezes você discordou de mim. Não quando eu falei, o palmeirense, ele só achou que tinha mundial depois que o Corinthians ganhou de 2000. Não, porque aí, antes de 2000, não. Ninguém falava nada de mundial de 51. O Marcos, ele falou isso, e aí os palmeirenses ficaram bravos. Eu já falei isso inúmeras vezes no programa, e você mesmo discordou de mim. Falando, é uma besteira isso. E digo mais, hoje pro palmeirense, ele tem mais carinho pelo William Bonner do que pelo Marcos. Parabéns, Marcos, você falou tudo. Desculpa, mano, você falou uma grande bobagem. Marcos no meu patamar de ídolos. Eu entendo. Eu também, o Marcão é meu ídolo agora. O Marcão é meu ídolo. Mas é legal isso. Marcão é seu furúnculo. Mas isso é legal. É sinal de que o Palmeiras incomoda tanto que vocês só falam disso. A mim não. Não, mas se não incomodasse, você não tava falando. Agora, é inegável que teve a conquista e teve o título. E aí muita gente fala, pode falar qualquer coisa, que vem de fax, vem não sei o quê. Mas não vem, a conquista vem dentro de campo. Foi ganhada, isso foi com o suor dos jogadores que estavam disputando naquela época a conquista. E vocês podem brincar, não tem problema nenhum. Pode falar o que vocês quiserem, essa é a verdade. A conquista existiu há muitos anos atrás. Isso é inegável e não tem como tirar. O troféu tá lá, se quiser vai lá ver. Teve um torneio, não há dúvidas que teve. Que teve um torneio de mundial. O torneio foi. Sim, senhor, lógico que valeu. Valeu a Copa Rio. Copa Rio em termos globais, segundo a FIFA. É verdade. O que é global pra você? Não. Global é que é trabalhar na Globo. É que não tinha nome de mundial. Segue o jogo, não vou ficar discutindo. Eu vou tatuar o Marcos no meu braço. Discutir com você é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu discuto com você. Vou tatuar o Marcão no braço. Na minha cachorrinha. Eu discuto com a cachorra igual você se discute. Você discute com o cachorro? Não. Ô, Sombra, é o Sombra. Aliás, eu pedi pro Leds aí. O Leds tá ouvindo a gente aí. Ô, Leds. Vai preparando o decalque aí, velho, que eu vou tatuar o Marcão no meu braço, velho. Aliás, é bom mesmo, mano, porque ele é responsável por tirar vocês. Ô, Mané. Já até esqueci a eliminação do então, pênalti do Marcelinho. Então coloca esqueci, mesmo o Marcão já, no já hidro, esqueci. Trouxa. Pode colocar mesmo o Marcão. Já esqueci. Porque aquilo, Marcão é o nosso rei mano, e nada nos mano, faltará. Aquilo lá tá na sua memória. Você saiu do Morumbi. Isso é sério. O senhor saiu do Morumbi chorando e teve que voltar esqueci. A pé. É, por causa do Marcão. A pé. Chupa, a pé. O Mané. É. Isso já tá na esqueci, história. Já esqueci isso também tá daí. Na história. Eu vou tatuar o Marcão. Segue o jogo, sem falatório. Ô, mano, se você falar assim, o Marcão é meu pastor e nada me faltará. Marcão pra presidente do Brasil, hein? Marcão, estamos com tantas faltas de boas opções, aqui, vai, não é mesmo? Lá, Marcão. Marcão pra ministro do Supremo. Sensacional. É isso aí. Sensacional. Mano, você vai hoje no McDonald's? Você vai no McDonald's hoje? Quem que você vai levar? Opa, com certeza o Marcão. Aê, o Marcão, 12. Aê. O 12 do porco. Vamos lá, Marcão. O negócio é o seguinte, eu tô ligado que agora você tá em Oriente. Em Oriente também tem o M grandão, o M do McDonald's. Marcão, tá afim de arrasar a sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho teste. Esse sanduíche é demais, cara. Ele é muito giga. Ó, marca esse 9. Novo duplo Big Taste. É demais. É o meu predileto, cara. Mas se você disser assim, mano, eu quero uma outra opção. Eu gosto de frango, aquele frango crisp, aquele frango crocante. Tem também, amigão, se liga só, tem o novo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. É aquele sanduíche que você vai morder e vai fazer croc, croc, croc, que tá isso? Certo? Nossa, de tão crocante que é, não é um sapo não, tá bom? Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's. Tenho certeza que eles, amigão, vão arrasar com a sua fome, Sombra! E lembrando que quem ligar aqui disser todo dia de clássico no McDonald's... Ah, é verdade. Vinhetinha. É. Eu já fiz a vinheta. Eu já fez, mas a sua ficou mais bonita até. Olha, essa é a da rádio, ó. E a sua... Tan, tan, tan, tan, tan. Aí. Mano, me deu fome. Melhor. Mano. Manda pra mim aqui. Aí, Zé, vai lá, passa no McDonald's da Pamplona aí. Tem uma loja na Pamplona pertinho da rádio. Vai lá. Vale a fazer um apelo. Vamos fazer um apelo agora ao Vander. Vander! Vander do McDonald's, mande lanches pra nós. Estamos com fome. Novo duplo Big Taste, Vander. Manda pra galera aí. Meu Deus do céu. E o novo Big Taste Chicken Bacon. Meu Deus. Ó, todo dia, manda um aí pro Vieira também. Todo dia de clássico no McDonald's, você falando, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Também dizendo, goleada de ofertas é no Buscapé, compare, economize, e você ganha uma caneca do Buscapé. Dizendo, Abramax, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você concorre na sexta-feira a um kit de ferramentas da Abramax. E quem fala aqui, bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha um kit da baterias zero quilômetro. Dica da baterias zero quilômetro. Sabia que a baterias zero quilômetro é uma rede de lojas, é uma distribuidora especializada em baterias, onde você encontra só as melhores marcas de baterias, tanto no varejo como no atacado. Boa. Então se você precisa de bateria para carro, eles têm bateria para carro, tem bateria para caminhão, tem bateria para moto, até para no break. Oh. E eles têm 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e mais uma loja no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E olha só que legal, você pode ligar para bateria zero quilômetro e agendar a troca da sua bateria na sua casa. Você suspeita que a sua bateria já não tá legal, né? Já foi difícil de manhã, pegou no tranco, tá complicado. Pediu pro porteiro empurrar o seu carro. O Domênico é teu vizinho, o Domênico tava vindo trabalhar. Aí você pediu pro Domênico empurrar, o Domênico já ficou bravo, que ele sujou a mão no seu carro, que você não lava há 2 meses. Mas deu uma empurrada. Pediu pro Mota fazer chupeta, não resolveu? Não, resolveu. Exatamente, porque o Mota tá meio desatualizado, né? Não faço mais. Então, você pode requerer que o pessoal da Bateria Zero Quilômetro vá até a sua casa para trocar a sua bateria. Então, boa, anota aí o telefone da Bateria Zero Quilômetro. Manda. 31970266. Repito. 31970266. E o site deles é baterias0km.com.br, tá bom? Boa. É já isso aí. Já na Santo Amaro várias vezes. É, bom. Boa. Na Avenida Santo Amaro Santo tem Amaro, bateria tem, zero quilômetro, uma das 8 lojas? Exatamente. Tem no Itaim, se eu não me engano, também tem no Itaim. É, lá no, na Santo Amaro eu já fui. Legal. O hospital ali. São Luís, né? É. É, boa, sensacional. É verdade. Muito bom. Um abraço, boa, a todos de Bateria Zero Quilômetro. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo direto do, na boca do estádio lá do, da cidade de Taboão da Serra com o nosso repórter Tetinha. Ele tá lá na Rua do Tesouro 560. Você aí da região do Taboão? Vai para lá, Rua do Tesouro 560. E temos torcida Estádio 97 para São Paulo e Corinthians. Primeiro jogo domingo, tá bom? Você de São Paulino que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, vai ganhar a sua vaga, beleza? Torcida Estádio 97 no camarote único. Estádio 97, você participa através do 3284-7097. 3284-7097. Vamos à primeira ligação da noite. Toca, Manco! Manco! Alô! Manco! Alô! Ixi. Alô? Alô? Não? Alô? Ei, alô? Alô? Seleção foi bem hoje, né? A seleção foi, não falamos mais. Passou o carro, né? 3-0 hoje. Daqui a pouco a gente fala. É que seleção, quando não é Copa, mas chama tanto a nossa seleção que a gente nem lembra. Mas o primeiro tempo foi deu sono, né? Jogo amistoso. Ah, mas ganhou. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Marcelo do quê? Marcelo Gonçalves. Que mais? De Freitas. É, vem três aí. Tem mais? Tem mais, não? Não. Parou aí. Então, 3 vezes sem juros. Não, 3 vezes. E o quero saber o RG montar uma piadinha, hein? Calma. Primeiro você precisa dar sua, quantos anos você tem? Eu tenho 4.7. 4.7, RG. Hoje, sexta, hein? Sexta-feira é, vou dizer, o Zé aqui com a gente. Porra, meu irmão, você quer trocadilho na sexta-feira, o Zé chegando aqui e dizendo que tá com fome, que tá louco pra comer batata fritas? Você é louco? Ah! Do McDonald's. 9.7. Aí, tô bom, velho. Muito bom. Verdade, velho. Uma Mac Freitas agora ia bem. Não é? O Alê, quando não tá aqui pra influenciar o puxador, o RG número 2, você vê que o puxador ele é mais maleável. Eu não sei não se o puxador e o Alê... Ai, ai, ai. Ô, Zé. Aí, Marcão. Eu? Tô vendo que você é um mano de saia, não é? Então toma um cartão amarelo pra você aí, viu? Você não notava muita ausência dos dois, não, né, Zé? No navio, tava tudo... Sumia os dois. Você não... Sentia falta do puxador e o baixinho? É, e o puxador? Não. O puxador é o que puxador dá é nota. Uma figura emblemática, imaginária, dá nota, das notas incorpora aqui. No Alê, incorpora no Alê de vez em quando, entendeu? E aí, como o Alê e o bebê ali, o bunda branca, os dois, entendeu? Tem um... Você no navio tava tudo certo, você não notou falta... Ah, não notei porque eu também não encontrei com eles lá, né? Ah, você não encontrou? Tá perigoso. Ai, ai, ai. Então tá explicado, Motinha. Eu acho que teve algum rala lá. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Diz que ia rolar um Romeu e Julieta. Aquela Hidro, né? E um Titanic. Aquela Hidro lá, será que... É, só via um monte de balde de cerveja indo pros lugares. Ai, ai, ai. Cerveja e Coca Zero. E o Ale chegou aqui essa semana andando aqui, parecia aqueles alicate, velho. Com as pernas meio parece esquecer o cavalo. Sei não, viu, Zé? Oh, é esquisito isso aí. Eu acho de uma profunda covardia vocês fazerem brincadeiras com uma pessoa ausente da mesa. Ah, é? Mas ele tá ausente. Ah, senhor, acha? Nunca faz isso. Profunda covardia, hein? Eu sei. Eu sei. Quer zoar? Zoa o Vieira, o chefe. Mas não estão aqui. Ô, e o time, velho? Mano, timão, hein? Coringão, Coringão. O ânimo do cara. Coringão, o ânimo do cara. Ô Marcelo, o Coringão conseguiu vencer o Bragantino ontem, 2-0, fora os ameaços. Coringão ali meteu um gol com o Sid Clay, que o cara acabou cortando lá, tentando cortar e mandou pra dentro do gol. E depois um golaço do Maicon, que na minha opinião foi o gol mais bonito do ano até agora. Epa. Muito mais importante do que anunciar Mundial. Atenção, acabo de receber a informação de que o McDonald's vai trazer lanches para nós. Aí tá a diferença, viu, porra? Ô, Vander, um abraço, Vander. É sensacional, Vander. Eu te amo. É show. O Vander é animal. O Vander é animal. Voltou, Zé. Fica aí. Boa. E eu não tô aí, que azar, hein, irmão. Mano, dançou, mano. Mas o Vander é tão poderoso que ele vai aqui no mandar McDonald's entregar no Rio pra você. Não. Já, mano. Tem o McDonald's aqui ao lado de casa, eu vou passar lá daqui a pouco. Ô, mano, como você não tá aqui, eu posso comer o seu? Não. É que você curte, né? Tô ligado que você curte, você é meio, meio Bambi. Quem não gosta do McDonald's? Todo mundo. Mas isso aí? Isso é duplo sentido. Lógico que não. Jamais farei isso com você, que é meu irmão. Olha, o Mano e o Marcão, é o demônio e o santo, né, cara? Como é que pode, né? É brincadeira, não é o demônio. Um é bonzinho, tal. Eu, né? Eu não quero bonzinho, mas quem é bonzinho aí? Eu. O Mano, o Carioca. O nosso Mano é bonzinho. Nossa, são vendidos, Sombra. Já o Marcão é o demônio na terra. Nossa, velho. É brincadeira. É raiz, mano. Bagulho é louco. Mano. É, pra você ter uma ideia, Domênico Gato. Porra. Mas isso aí, ele gosta de ser talibã com o Choba. Ele com o Choba faz o diabo, mas enfim. Ô Marcelão. Marcelão, o negócio... Fala aí, Sombra, fala aí. Não, eu queria pedir desculpa, porque a gente atropelou o Freitas, ele tava falando. Era motivo nobre, desculpa, cara. Eu fico tentando ligar de manhã lá na energia na veia, eu nunca consegui hoje. Pô, deixa eu falar um pouco, pô. Deixa eu falar. Então fala aí, mano. Por favor, desculpa. O Mano ia fazer uma pergunta aí pra mim. Precisa trabalhar. Ô, Marcelão, o Coringão ele conseguiu vencer o Bragantino ontem 2-0 aí. Gol do Sid Clay, gol do Maicon, golaço do Maicon, por sinal, o cara mandou muito bem, uma tijolada no meio da rua, e o Corinthians conseguiu ali, com uma vitória até justa, passar para as semifinais do Campeonato Paulista. Agora o adversário é o São Paulo. E aí, mano, São Paulo contra a gente, aí os caras pipoca, hein, mano? Ei. Não, esse já é fácil, já. O Corinthians, eu tava mandando pros meus amigos são paulinos, nos últimos 25 jogos, Corinthians e São Paulo... foram 11 empates, 10 vitórias do Corinthians e 4 vitórias do São Paulo. Vai mudar. Uma hora acaba, velho. Você não pode dar sorte tempo inteiro, velho. Mas essa estatística, Marcelão, essa estatística que você tem aí não pode ser levada em consideração, porque em nenhum desses jogos aí, o Corinthians teve 2 dias a menos de descanso do que o São Paulo. Então cai por terra, entendeu? Não vai ter juiz a favor, não. Agora é o momento que o cara tem que colocar, velho. Agora é o momento que o cara tem que colocar, acima de qualquer coisa, o coração ali no campo, velho. Não, essa frase é clichêzona, mas tem que colocar, Motinho, o coração ali dentro de campo, mano. Tem que ir pra cima dos caras. Por isso que eu acredito, mano. Final tem que ir pra cima e tem que parar de passar pano. Ai, tá cansado, teve uma na quinta. Cansado tá o cara que trabalhou 12 horas, 14 horas enchendo uma laje. Começo do ano já acabou. Esse cara tem direito de estar cansado. Começo do ano, desculpinha do começo do ano já acabou faz tempo. Você não fica esse papinho louco, não, mano. Mas eu queria saber do Freitas, né? Qual o percentual de vantagem você acha que o Corinthians leva nessa semifinal? Se é que você acha, não sei. Na verdade, assim, eu falo com os meus amigos, né? O que acontece, eu acho os times muito equilibrados em geral. O que acontece é que eu acho que o Corinthians joga com... O Corinthians tem mais conjunto, particularmente, eu acho. E o Corinthians também acho que joga com um pouco com mais vontade durante os clássicos. Por exemplo, eu não acho assim o time de São Paulo... tão distante do Palmeiras. Vamos fazer um jogador a jogador aí? Eu vou deixar o Freitas vai participar aí, o Freitas vai dar suas opiniões aí. O RG vai ser o braço de ferro aí, o fiel da balança. Sim. Tá, vamos lá. Sidão ou Cássio? Sidão ou Cássio? É. Eu acho que pela experiência, eu acho que pelo fato do Cássio ter jogado em times de maior expressão, eu vou de Cássio. Cássio. Eu vou de Cássio também. Também acho mais goleiro. Você, RG? Ah, os dois deram têm dado uma vacilada, mas eu sou mais Cássio que o Sidão. Tá, e na lateral direita, o São Paulo tem Militão. Quem tá na lateral direita do Corinthians? Mantua. Vai ser o Mantuan. É, vai ser o Mantuan, né? É, aí eu, sinceramente, cara, eu não tenho, eu nunca vi esse Mantuan na vida pra falar aí. Você gosta do Kimmich? Eita! Que é meio campo e joga de lateral? Eita! É igual, mano. É difícil jogar o Mantuan, né, cara? É o Kimmich brasileiro, cara. Kimmich. Só se for o Kimmich Raikkonen, né? Aquele lá da Fórmula 1. Boa, mano. Aí não dá, né? É Militão, né? É Militão, pelo amor de Deus. Não, você, RG, você... Ah, Militão. Mantuan Militão. Ainda não tem como a gente fazer um julgamento. E vai pegar... Ué, o Militão, vocês sabem que é ruim. Vai apostar numa incógnita do que numa certeza de ruindade. Só Juventus lá tá querendo contratar o moleque. Mas é ruim. Eita, vai ser o primeiro grande jogo grande do garoto, né? Então... Arboleda aí? Henrique? Vai ser o Pedro Henrique. Pedro Henrique? Arboleda e Pedro Henrique, acho que eu vou de Arboleda, hein? Acho. Eu, sincero, juro que eu entro dessas brincadeiras aqui de jogador contra jogador, eu não entro com coração, eu entro super razão, assim. Eu acho o Arboleda um pouco mais preparado pra esse tipo de jogo, eu acho mais experiente, mais zagueiro. O Arboleda perto do Pedro Henrique é o company, isso é de brincadeira. É. Desde que eu vi o Arboleda jogando, eu sempre gostei do futebol do Arboleda. Aí vamos lá. Quem é o quarto zagueiro do Corinthians aí? Não sei porque Henrique. É o quarto zagueiro, se é o segundo. Henrique, o que veio do Fluminense. É o Henrique e o... No São Paulo de seu Rodrigo Bruno. Caio, Bruno Alves. Que não vai jogar. É o Bruno, né? Bruno Alves. É o Bruno, mano. Então, o Rodrigo Caio que não vai jogar, né? O Rodrigo Caio nem ficou no banco hoje no jogo da seleção. Eu queria que ele jogasse o Rodrigo Caio, cara. Que ele fala, a gente medra pro Corinthians. A gente dá uma bambeada, ele fala. Ei, falou, nunca falou isso, seu. Falou no sim. Começo, esse idiota. Não, falou não. Sim. Mas bambiada, ele falou. Quem falou, a gente dá bambiada pro Corinthians. Não falou bambiada, não. É isso que eu tô falando. Não, quem falou bambiada foi o Rogério Ceni. Não, ele falou que ele ficava nervoso. Frase. Não, quem falou que dá uma bambiada era o Rogério Ceni. Não tinha nada a ver com o Corinthians. O Rodrigo Caio falou que tremia pro Corinthians. Ele falou, a gente treme, vem daquele Pacaembu lotado, a gente faz cocô mole. Mas é, RG, quarto zagueiro. O Bruno Alves ou Henrique? Ah, cara, eu... Eu vou de Henrique, hein? É. Henrique Lebron. Aí vamos lá, é Ralf e Jusilei. Não, lateral esquerdo, pô. Ah, desculpa, lateral esquerdo. É o Reinaldo. E o Ashley Cole brasileiro, que é o Sid Clay. Eita! Você não tá de brincadeira, quem é Reinaldo, velho? Reinaldo é aquele que muitos queriam aí no campeonato, quem? Né? Quem é Reinaldo? É, inclusive o técnico. O do cover do Tiririca, velho. O técnico do seu time queria. Mas o Sid Clay tá indo bem, tem jogado bem, eu vou de Sid Clay. Ah, aí Freitas vamos também, de primeiro volante, é Ralf e. O Ralf joga? Vai jogar o Ralf, possivelmente vai ser o Ralf. Joga o Ralf, hein? Jusilei e Ralf, é isso? Vixe, aí não sai na foto, hein? Desculpa, hein? Desculpa, eu acho que o momento do Ralf é melhor, hein, cara? Cara, jogou um jogo. Mas jogou o jogo. O dedo médio levantado pra você. Com toda a razão do mundo, você tá louco. Jogou o jogo. Então se você não for colocar o Ralf, toma como base o Gabriel, então, que era titular até essa partida. Quero saber quem vai jogar, velho. O Jusilei tava fora, cara. Não, mas peraí. Uma pergunta pra vocês aí, que são paulinos. Entre Jusilei e Gabriel, vocês preferem quem? Ah, rapaz, difícil, eu acho que são só características diferentes, mas em termos de funcionalidade para as duas equipes, eu colocaria em patamares iguais. Eu também. Porque, por exemplo, o Ralf, se ele entrar como titular, ele vai estar tirando o Gabriel, não é um bêbado. Eu acho. Então, isso mostra a eficiência do cara. Mas é uma opção do técnico, né, mano? É uma opção do técnico. Ué, não quer dizer que não, mas é isso que eu tô falando. RG, mas é isso que eu tô falando. Existia uma expectativa muito grande para esse jogo do Ralf, para saber como ele tava, né, como ele... E eu achei, cara, que ele jogou muito bem, ele foi muito bem. Eu sou mais o Ralf ou o Gabriel do que o Jusilei. Eu respeito o voto daquele que torce pro Santos, é imparcial na causa. Sim. Sou diferente aí desses ministros de Supremo aí, cacete. Vamos lá. Lewandowski bom é o jogador. Aí vamos lá. Mas vamos lá, o segundo, se for o titular, o último titular que jogou ali de segundo volante... Foi o Lisiero. Aí... Do Corinthians é o Maicon. É o Maicon. É duro, hein? Você, RG? Difícil. Os dois. Michael é melhor. É, você só vota no Corinthians, Tom? Não, não sei. Não, não tô votando, eu votei no São Paulo. Eu gosto do Lisieiro, velho. Eu acho igual, cara. Você acha igual? Tá bom, então deu empate, igual. É isso, tá bom. Então vamos lá, quem que joga na meia do Corinthians? Rodriguinho? Não, mas peraí, o Corinthians ele tem uma linha de três jogadores, ele tem aberto na direita, agora precisa saber se ele vai colocar o Matheus Vital ou o Romero, centralizado é o Rodriguinho e na esquerda é o Cleison. Romero foi então, pro banco. Mas é isso que eu tô falando, é uma incógnita, ele não sabe se vai colocar o Matheus Vital na direita ou o Romero, centralizado é o Rodriguinho e na esquerda é o Cleison. Tá. Vamos lá, então Matheus Vital. É Vital e Marcos Guilherme. Sim. O Matheus Vital. É, cara, aí eu vou de Matheus Vital. Marcos Guilherme só corre, velho. É, verdade. Mas fala um jogo que o Matheus Vital decidiu aí ultimamente pro Corinthians. Pô, você não tá vendo os jogos do Corinthians. Todo jogo o moleque entra, o moleque entra arrepiando. Ele não decidiu, mas ele participa do conjunto. Ele caiu bem no conjunto. Marcos Guilherme tem deitado, irmão. Tem feito gol em tudo que é jogo. Nenê aonde? Nenê ou Rodriguinho? Meu Deus. Aí acho que não tem. Aí não tem disputa. Aí é Rodriguinho. Aí nós vamos lá pra. Se for o substituto, o Lucas Fernandes. Ou o Cleison? E o Cleison? Cleison é bem melhor. Lucas Fernando, Cleison. E Trelles, e quem que joga de centroavante no Corinthians? Então, aí não se sabe se ele vai colocar o Sheik ou o Júnior Dutra. Quem jogou a última de titular? Júnior Dutra. Se for o Júnior Dutra, é um Cone joga melhor que ele. Não, mas o Júnior Dutra e Trelles, hein, irmão? É pau a pau. Ah, não, mas o Júnior Dutra é muito ruim, cara. Eu também acho, mas o Trelles também é. Ele tava na fila do Pão, mano. Aí eu concordo com o ouvinte, a mesma coisa. Ele tava na fila do Pão e falaram assim, você quer jogar de centroavante lá no Corinthians? E levaram ele, cara. É a mesma situação anterior. Ele é ruim demais. É a mesma situação anterior. Eu vou de Trelles contra qualquer um que botar lá do Corinthians. Eu também acho, eu concordo. Trelles, Wandowski. Não, mas qualquer um não, RG, você entra o Sheik, tá louco? Não, Sheik joga muito cara, mais. Cara, com o Sheik não, aí não. Não, tô falando dessas opções que você deu aí. Pelo voto do relator RG, nós tivemos aqui uma somatória de 7 pro Corinthians, 3 pro São Paulo e 1 empate. Esse é o ponto de vista do Santista, RG, foi 7 a... Sombra. Oi. E eu acho que ainda vale o lance do treinador, viu? O treinador sobre o São Paulo, né? Tá começando agora, o Aguirre tá começando agora. Não dá pra julgar, né, velho? Mas eu acho que ele não conhece o time ainda. Ah, mas é a mesma coisa você pegar o jogador, o lateral direito do Corinthians, quer dizer, você, sabe, é o mesmo parâmetro, você, como é que você vai avaliar? Eu só vou ter alguma discordância aqui do que vocês falaram, é na questão do Sid Clay e Reinaldo, que eu acho que de repente o Reinaldo, vocês votaram Sid Clay. Minha única discordância aqui, talvez fosse aqui. O Nenê não é ruim, mas eu entendo que o Rodriguinho, até pela saúde... Não, o Nenê não é ruim, não. Né? Tem uma vitalidade mais importante. Marcos Guilherme e Matheus Vital, você vai concordar que o Matheus Vital é mais jogador? Por que eu tenho que votar no Vital? Porque eu sou o primeiro a dizer aqui que o Marcos Guilherme é o Romero do São Paulo. Se o Romero foi pro banco e perdeu pro Vital... Então quem sou eu pra dizer que o Marcos Guilherme é melhor? Não, mas você tem que analisar pelo seguinte, o Marcos Guilherme nos últimos jogos do São Paulo tem sido decisivo, o Vital no Corinthians não. Decisivo? Opa, contra a CRB não meteu gol lá, Red Bull não meteu gol, aí... Marcos Guilherme é correria sem técnica nenhuma. Imagina. Mas o Marcão tem razão, velho. Vocês lembram do Cid gol? Cid vai deitar nesse coitado aí, filho. Vocês lembram do gol que o Marcos Guilherme meteu no Santos ano passado, por cobertura no Vanderlei? O Marcos Guilherme e o Júnior Dutra estavam na mesma fila lá do Pão, cara. O Marcos Guilherme, aí não, que tá. Não tem comparação. Você tem que chegar e jogar ele na cara do gol. Aí ele até faz. O problema é que não deixa ele ter que dominar muito a bola. Não deixa ele ter que pensar em dar drible. Você entendeu? Aquele cara lança que e põe pra correr. E assim, é pegar a bola e chutar. Você não pode pensar nele, agora você vai pegar um cara pela frente pra driblar. Dois toques. Guardado as proporções, é o Copete do Santos. Entendeu? Você joga a bola no pé do Copete, velho, porra. Se é pra chegar na cara do gol e finalizar, ele vai matar bem. E chutar, ok. Mas não pensa em dar drible, não complica. Marcelo, um palpite então pra você. Vamos lá, palpite. São Paulo e Corinthians. 2-0 pro Corinthians. Então tá bom, velho. Ele é corintiano? Eu acho que esse primeiro jogo vai empatar. 2-0 no primeiro jogo e 4-0 no segundo. Ei! Ué, pô, é sério. São Paulo vai passar pra cima e vai levar uma goleada. Tá bom, falou. Ó, vocês me cobrem na segunda-feira que o São Paulo... Não, o São Paulo vai ganhar o jogo, Bah. E os jogadores do Corinthians vão falar assim: ah, mas o São Paulo teve 2 dias a mais pra descansar, quarta-feira que vem vai ser um jogo mais igual. Pode escrever aí, Marcelo, pode filhão. Vamos usar isso aqui, vai vir com desculpinha, Marcão? Tô falando pra vocês antes. Se fecha, filhão. O rei da desculpinha aqui é você, filhão. O Corinthians ele poderia ter jogado uma partida 40 minutos antes de começar o jogo contra o São Paulo, que tem obrigação de ganhar. De tão freguês que vocês são. Vamos ver então, quero ver você de fralda domingo. Valeu, obrigado, gente. O Domênico agora vai falar do Buscapé. Enquanto isso, o Motinha vai receber o pessoal do McDonald's, que tá cheio de sanduíches pra nós aí. Sensacional essa sombra. Você, meu amigo, quer descobrir um jeito fácil de comprar pela internet sem perder tempo em site? Todo mundo quer, né, Zé? Sim. Todo mundo tá atrás aí de coisas, de eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Tudo de A a Z, né? Sim. Então acesse agora buscapé.com.br. Sabe por quê? Porque Buscapé reúne milhares de lojas online em um só lugar para você comparar preços e descobrir as melhores ofertas. Tem tudo mesmo, viu? De A a Z mesmo. E você ainda conta com o histórico de preços para você ter a certeza que a oferta vale a pena, meu amigo. É isso mesmo. Quer economizar de verdade? Vai direto no Buscapé. Acesse buscapé.com.br, dá um busca, compare e economize. E não se esqueça, hein? Entrou no ar no 32847097, Sombra. Sim. Dizendo assim, ó: goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. Na hora você ganha uma caneca do Buscapé. Que beleza, moleza, hein? Né? Boa. É só falar goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. Fácil, né? Faz assim, ó. Acessa buscapé.com.br e dá um busca, dá um busca. Você pode participar também mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Mensagens de áudio, tá bom? O número é 94-353-0150. 94-353-0150. Mensagens de áudio para você aqui no nosso WhatsApp. São os corneteiros do Estádio 97. O Estádio 97 que daqui a pouco vai falar ao vivo lá de Taboão da Serra, se Deus quiser. Na Rua do Tesouro, 560. Estádio 97 também no oferecimento de Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Deixa eu ver se tem mensagens aqui da galera. Daqui a pouco vamos atualizar aqui a página. Vamos atualizar. Ah, já tá na linha? Tá na linha, é isso? Então vamos lá. Atenção. Vamos falar aqui. Alô, vamos, vou botar a vinhetinha, tudo, né? Na boca do estádio, Bernardo Veloso, Veloso, Veloso. Ah. Alô, Veloso, boa noite. Alô. Ai, ai, ai. Alô. Ai, ai, ai, ai, ai. Aperta aí, baú, o botão. Olha, não há Bernardo Veloso na linha. Não tem Bernardo Veloso? Olha, não tem, velho. Alô. Não, não tem. Depois a gente tenta novamente, não é mesmo? Será que tá no codec? Tá no codec? Ah, codec aqui, ó, mas não tá também. Alô, Veloso, alô, Veloso. Sem Veloso. Então não sem Veloso. Então não tá boão, não, viu? Não tá boão. Trocadilho. Nota 1. RG, aí, sério. Aí, aí, tá uma merda. Aí, Zé, tá vendo? É isso, tá. Escutou? Não pode. É isso, Zé, que a gente reclama aqui. É isso aí. Muito bem, agora tem um recado aqui da Obra Max. Tem um recado da Obra Max. Tá difícil comprar materiais para obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. É isso mesmo. Lojistas, engenheiros, arquitetos, marceneiros, eletricistas, pedreiros, encanadores, serralheiros, construtoras, instaladores e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Tá precisando reformar o banheiro? Na Obra Max você encontra tudo para o seu banheiro, com estoque em grandes volumes, a pronta entrega, com preços de atacado garantido. São louças, metais, chuveiros e móveis com uma grande variedade de marcas e estilos decorativos para atender imediatamente sua necessidade. Ó, se liga nessa aqui, ó, bacia com caixa acoplada, gardênia branca, da Marilouças. Tá barato, hein? Quanto? Quanto? Só R$129,90. Só? Só R$129,90. Dá até pra trocar dos banheiros aqui da rádio. Porra. Corre pra Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, 3003-3400, 3003-3400. É Obra Max! E agora, tem decreto aqui no Estádio 97? Vamos lá, Ale! Vamos. Tem decreto aí, Ale? Vamos lá de decreto. Vai. Fala galera do Estádio 97, decreto liberado. Nessa sexta eu não quero nem saber quem é a dona do camping. Só quero saber quem vai armar minha barraca. Então pode me chamar de INSS, porque hoje vai ter fila de velha querendo me pegar. Porque eu não sou a Fátima Bernardes. Mas hoje vai rolar aquele encontro, porque hoje eu tô igual a computador velho. Vai ser pau a noite toda. Então vem com o bonde dos magrelo, barra, menos carne do que um pastel de queijo, com Leandro Hassum, André Marques, Mionzinho, Rafael Portugal, Mano, eu e ele, Azaia. Boa, Ale! Boa! Aí, mano, você tá tipo pastel de queijo, mano, é isso? Tá maluco, mano, tá maluco. Ai, ai, ai, ai. Mas um abraço pro Alexandre. É, velho, sexta-feira é. O que estaria fazendo agora Alexandre Oliveira, Regener 2? Deve estar entrevistando algum jogador importante, assim. Depois vai cair numa cervejinha, fazendo, né? Fazendo xixi cruzado. É isso aí. Acho que hoje ele devia estar com Cafu, viu, mano? Tô vendo vocês aí comendo aí um sanduíche do McDonald's, hein? Gostou? Gostou ou não? O Domênico, a RG agora colocando o canudinho no refrigerante. O Zé arrumando o fone. Faz tempo que a RG não coloca nada em lugar nenhum, né? É uma coisa difícil, mas de sexta-feira a gente põe um canudo, viu, mano? É mesmo? Tá dando uma canudada em alguém, RG? Vamos lá, tá bom da Serra agora? Vamos! Bora. Na boca do estádio, Bernardo Veloso. Ô, Veloso! E aí, Veloso? Como estamos aí, Veloso? 51 é pinga! 51 é pinga! 51 é pinga! Ô, Dodô, chupa, Dodô! Trouxa! Boa noite! Homenagem, hein? Boa noite, Veloso! E aí, Tetinha, tudo bem aí, cara? Tô comendo McDonald's, tudo, é que vocês se dão. Vocês estão com fome, trouxas. Chupa, paramos mané, a avenida. Seus mané. É mesmo? Paramos, sabão. Boa! Boa, legal, hein, cara? E tá bom, não é uma cidade pequena, não, hein? Parabéns. Exatamente. Eu vou sair prefeito da cidade. Virei celebridade aqui. Tô dando autógrafo. Mas é mesmo, cara? É. Vou entrar pra essa vida agora. Mas porque eu sei trabalhar. Mas o tempo tá bom aí? Eu... Ah, mas aí é sensacional. Sensacional. O tempo tá bom. Olha, RG, você salvou a hora. Ô, Tetinha, vamos aos ouvintes aí, Tetinha. Vamos, não deixa ouvintes. A bola cair, não, ó. Vamos aos ouvintes. Espera aí, deixa eu conversar com o pessoal. Nome. Rodrigo, time, São Paulo. Boa. Clássico no final de semana. Como é que tá o coração? É, tá embaçado. Nenhum coral de Chila. Tá embaçado, né? Mas dessa vez o tabu tá aí pra ser quebrado. Vamos ganhar, Rodrigão. Próxima da galinhada e 3-0 São Paulo. Vamos ganhar, Rodrigão. Esse coitado aí. Você tá convicto disso? Lógico que tá. Teta, deixa dessa, velho. A gente vai ganhar, velho. Uma hora a desgraça acaba, velho. Ficou quieto, porra. O cara travou, juro pra vocês. Vai partir o plano de São Paulino, quer ver? Vem cá, vem cá. Seu nome. Igor. Ficar sem moral, velho. Igor, placar pro domingo. 2-0, São Paulo. É isso aí, Igor. É nóis. O meu tamanho da convicção. Vamos despedir a galinha. Travou! É embaçado. Tá convicto, hein? Não, eu sei que vai ser dois. Quem vai fazer não importa. O importante é ganhar. É dois do Trenes Lewandowski, irmão. Pô, São Paulo não sabe nem a escalação do time dele, pô. Alguém ia perguntar alguma coisa daí? Fala aí. Estão deitando ali. Não, ninguém queria falar nada aqui, não. Não, vai levando aí. Quer falar com algum dos São Paulinos? Marcão, Mota, Sombra, te ouvindo? Que você tá vagabundo, né, ô Veloso? É pra você. Fala aí, Gio. Não, é que na verdade, se eu for falar alguma coisa sobre isso, eu vou ser muito honesto. Eu queria agradecer muito o goleiro do São Caetano por classificar o Corinthians pra final do Paulista, só isso. Olha só, o Bernardo deitando. Eu quero ver sua cara de bunda aqui na segunda-feira, viu, Bernardo? Nossa senhora. É, não vai faltar não. Deixa eu te falar um negócio, e digo mais, ô mano, diz aí, melhor quem ir pra final, Santos ou Palmeiras? Na boa, cara, quem gosta de futebol, a essência do futebol em si, tem que torcer pra ter uma final entre Corinthians e Palmeiras. Se São Paulo e Santos chegarem numa final, ou se chegar Palmeiras e São Paulo, ou se chegar Corinthians e Santos, não vai ser a mesma coisa. Tem que ser Corinthians e Palmeiras. Para de falar palhaçada. Mas é verdade, tem que valorizar o produto do futebol. Mano, tem razão. Mano, tem razão. Boa, mano. Vai, para. Tem que ser Corinthians e Palmeiras. Tô com você, mano. Tomara que Santos e São Paulo não estraguem o que todo mundo tá esperando. Tá bom, Ô, sem Mundial, o mano tava deitando em você até agora. Agora você tá se aliando a ele aí, ó. Eu entendi isso também, Domênico. Queria discordar no estúdio. Era isso que eu queria. Deixa eu conversar com mais um aqui. Nome? É, Cleiton. Time? Corinthians. Sim. Vai, mano! Vai, Corinthians. Chupa, Dodô. Diogo. E aí, traz mano? A tua irmã, mané. Trouxa. E aí, mano? Cleiton do Rio Pequeno ali. Ó, vamos deitar pra cima da bicharada, hein? Vai pagar aí. o Lulão, galinha. Ô, mano, manda um abraço aí pro o Dodô, pro Diogo Palmeirense lá. Eu acho que ele devia trabalhar com o Leão Lobo, meu. Ele busca tudo qualquer notícia na internet contra o Coringão e publica nos grupos aqui nosso. Aí você fica sentido. Um abraço então aí pro Diogo, porco. Ó, um abraço deixa pra eu ser ele, honesto. Aí, a galera do Rio deixa Pequeno. Deixa eu ser também. Honesto. Placar pro domingo. Meu, é 3-1. Gols de quem do Corinthians? Ah, desculpa, como Mateus que o corintiano Vital, consegue ser honesto? Romero. Deixa eu ser e honesto. E aí, Shake. É uma característica do corintiano já. Ah, é. O Romero não joga. Nossa, aí, ó. Olha o outro animal vamos aí, vamos se informar, né? O corintiano tá... Vamos se informar, né? Calma, vai. Que foi um ato falho. Próximo. Deixa eu ser honesto. Deixa eu torcedor aqui. Calma. Tetinha, segunda-feira você vai se ver comigo aqui. Ô, Tetinha, você vai se ver comigo segunda-feira aqui. Você era ameaçado. Agora é ato falho, né, ô desgraçado? Agora é ato falho. Tô quieto. Antes não era. Filha da mãe. Ô, RG. Vai ver segunda-feira aqui, ô trouxa. Mas não é, não foi um ato falho. É que depende quando conseguiram o habeas corpus, exatamente. Cidadão. Se ele saiu ontem, aí às vezes não se atualizou ainda nas notícias. É verdade. Que maldade. Nome. Um habeas corpus DJ da sua irmã. Tuco Oliveira. Time. Corinthians? Vai, Corinthians! Corinthians! Nossa! Cuidado, hein? O DJ Tuco Oliveira. Placar pro jogo. Instagram. Vai ser 1-0 pro Corinthians. Gol do Matheus Vital. Tá jogando muito. É, eu tô conversando com o DJ, eu acho justo. Esse é o seu momento. Quer pedir bênção pro Domênico? Então, na verdade... Eu, se fosse você, eu pedia. Na verdade, eu queria sim. Eu queria convocar todos os ouvintes do estádio do 97, que se esqueceram do chupa retroativo. Eu tô tentando ligar desde o ano 2001 para mandar um chupa retroativo, para mandar um chupa que caiu em 2002 e 2014. Então eu tô conseguindo agora, eu queria mandar um chupa retroativo pro Dodô neste dia tão especial que o maior ídolo dele reconheceu que o porco não tem mundial. Chupa, Dodô! Que coisa trouxa! Olha. Posso colocar a declaração do Marcão que mandou agora. Se vocês quiserem, eu coloco. Não, mas ele falando o quê? Calma. Voltando atrás. Não, senhor, não tem nada de desculpa, não é? Ué, ouviu? Eu já ouvi a declaração dele. Ele tá gravado, já tá gravado. Tá com medinho. Eu ouvi a declaração dele e ele repete o que ele disse. Mas vamos voltar agora ao ação da Manca. Deixa eu voltar pra cá, deixa eu voltar pros ouvintes. Tetinha, estamos indo no ar, não deixa a bola cair. Aí, fala com os trouxa aí, vai. Sim, nome. Tá muito trouxa Bruno. Aí, hoje. Time. Vai, Corinthians! Sim! Coringão. Assim, gol do Vital, 1-0. Ó, o cara já meteu, o pessoal tá metendo gol do Vital. O pessoal tá confiante mesmo. É. Nome. Felipe. Time. São Paulo, tricolor. Campeão mundial, cara. A boca, trouxa. De fim de semana. 2-0, um de Valdívia e outro de Barboleta. Dois frangos. Também não joga, meu Deus. Quem é que vai jogar? Dois frangos do Cássio. Dois frangos do Cássio. Barboleta? Barboleta. Vamos fazer só um pedido aí. Cássio Forever no Corinthians. Frangueiro Mundial Café. Ela mandou um borboleta. Eu acho. Só um minuto. que o cara. O que o cara tá que tomou aí? Conta pra nós aí, que eu só quero saber não, quem que é. Eu não sei, esse prêmio, vai. Eu acho que tem antidoping no mundo. Esse merece um prêmio, vai. Barbolê. Isso aí, ó, aquele craqueiro que tá na luz. Sabe aquele craqueiro que anda na luz, nessa ação da luz? Fala assim. Esse cara aí, ó. Barboleta. Que eu tô aqui pra responder por isso. Ô, Tetinha, guarda o nome desse aí que esse merece um prêmio, velho. Barboleta. Vou guardar. Ô, Bernardo, nome. Bernardo, faz um bem pra ele. Oi, tira o cachimbo dele e joga fora, velho. Craqueiro. Dupla de zaga, Barboleta e Elepidop. Nome: Gilvan. Time: São Paulo. Boa, tricolor. Vou tentar de novo, hein? Placar pro fim de semana: 1-0, São Paulo. Bom, 1-0 tá ótimo. Qualquer um, é 1-0 tricolor. Tricolou. Oh, o cara tá convicto. Vem aqui você. Vem cá, ó, pra chegar na verdade. O cara é clone oficial do Marcão do Palmeiras, ex-goleiro do Palmeiras. Ei. Time que você... Nome e time. Marcelo Reis. É nóis, Dodô. É nóis, Dodô. O cara é clone do Marcão e tu acha do Palmeiras? O cara falou. E Marcão? Marcão do Palmeiras, né? É palmeirense também. Santos e Palmeiras, como é que fica? Saco, quanto você está. Olha... Vai ser um clássico muito bom pra assistir, viu? Só que a gente vai atropelar. Não vai ter jeito. Mas vai ser quanto? Palmeiras e Corinthians na final. Vai ser quanto, Palmeiras e Santos? Palmeiras e Corinthians. Quanto pro Palmeiras? Vai ser 2-0 pro Palmeiras. Gols de quem? Gols do Dudu e do Bigodinho, William. Ei. Boa, tá aí. Cara convicto. Vamos lá, você. Nome: Ivo. Time: São Paulo. Vamos. Parece um cara normal, mano. Você veio pra cá mesmo participar disso? Pois é, eu vim participar disso. Vim falar com o RG também, mandar um tapa na camurça pra mim aí. Ângela, amo ela. Ângela é hoje. E mandar um chupa pro Douglas. Meu cunhado palmeirense tá se achando, mas não vai arrumar nada esse ano. Ei. São Paulo vai ganhar de 2-0. Segura dois gols do Arboleta. Aí, trouxa. Ó, gente, eu quero a opinião. O nome do cara é Ar... do mais sensato São Paulino que eu conheço. Arboleta. Sombra 2-0, dois gols do Arboleta. Parece incoerente? Arboleta. Ah, o Arboleda fazer um gol não é incoerente, porque é um zagueiro que sobe bem na área. Militão também. Agora, fazer dois já é uma coisa mais difícil, milagre. Né? Aí é milagre. Ó, deixa eu voltar muito rápido aqui. Deixa eu voltar muito rápido aqui no cara do antidoping. Vai. Você tá bem, irmão? Tô bem. Sem gritar, tudo bem. Eu queria mandar um recado pro mano aí. Do Corinthians eu só tenho medo de quatro pecinhas, mano. Ô, mano, do Corinthians eu tenho medo de quatro pecinhas. Quais? Um que fica no meio campo, dois que fica aberto com a bandeira e um atrás do gol, velho. De resto, vocês são marreco. Sem o quarteto fantástico, vocês não são de nada, mano. Ô, dedo amarelo, me ouça aí. O negócio é o seguinte. Seu time é freguês, irmão. Seu time é freguês. Você olha toda noite embaixo da cama pra ver se o Corinthians não tá lá. Você tem medo do Corinthians. Você foge, você olha no escuro. Você fala, nossa, o Corinthians vai sair daqui a qualquer momento. Você treme, maluco. Você treme. A pior mentira é aquela que você conta pra si próprio. Vocês tomaram 6 do time B do Corinthians. Vocês conseguiram tomar 6 do time B do Corinthians. Ô, mano. Pra finalizar, pra ser justo, eu não quero ser injusto com o ouvinte. Não tem esse papo de freguês. Quer ver? Qual foi a última vitória do São Paulo sobre o Corinthians? Vitória do São Paulo contra o Corinthians foi aquela que o juizão não deixou no Morumbi. Não sabe. Nem sabe. Ô, Bernardo, você tem pra esse prego escalar o São Paulo, nem isso ele sabe. Não fala assim, mano. Deixa eu pegar mais ouvintes aqui, peraí, tá deixando o pessoal. Mano, tem muita gente, eu tô andando bem das pessoas. Isso, ótimo. Nome: Felipe. Time: São Paulo. Tá dividido mesmo aqui hoje. Placar pro final de semana. 2-1 São Paulo. Gol de quem? Jucilei e Rodrigo Caio. Bom, Rodrigo Caio não joga, meu Deus. Tá na seleção. Do Corinthians? Do juiz, o gol do juiz. Tá sabendo legal esses caras aí, ó. Tá bom, hein? O nome do cara é pintar a unha, velho. O cara quer mandar um tapa na camurça, peraí. Manda, tapa. Quero mandar um tapa na camurça pra minha esposa Natasha, que tá ouvindo lá em casa com meu filho Davi Luca. Hoje tem, hein, amor? Hoje vai ser Natasha, no tacho e na cama, hein? O cara tá gritando muito aqui, peraí. Calma. O problema é que eu criança de pra dormir, né, velho? Nome: Antônio. Sem gritar, Antônio. Time: Corinthians. Calma, Antônio, calma. Vai dar tudo certo. Placar pro Dudu. Coringão. 2-0. Gols de quem? Ah, lógico, Jadson. Nada mais, nada menos de quem? Demorou. Do Danilo! O principal carrasco do São Paulo! Jadson e Danilo! Ai, ai, ai! O Fernando joga, seu tonto. Vamos se informar, né? Ô Bernardo, fala aí pra esse cidadão aí que saiu no induto de Páscoa aí, pra ele ler primeiro um jornal antes de entrar no link pra falar essas bobagens. Pega aquele Metro News, né? Deixa eu tentar mais um aqui, hoje não tá fácil. Nome: Daniel. Time: São Paulo. Boa. São Paulo. Placar pro domingo. Vamos lá, agora vai sair sem ninguém, alguém vai. Que vai jogar pelo menos, né? Vai ser 2x0, vai ser Arboleda e Marcos Guilherme. Boa, aí ó, Messi e Guilherme. Eita, achamos Marcos. Uma opinião mais coerente. Arboleda. Deixa eu conversar o cara aqui, o cara, até porque o cara é membro da Al-Qaeda, não quero que ele exploda nada. Cuidado aí, hein, Bernardo. Nome: Renato Coelho. Já sei que você não é palmeirense, time. Corintiano, vai Corinthians! Placar por semana. 2x0. Gols de quem? Eu tenho medo de perguntar aí. É, Cleison e Romero. Não, Romero não vai jogar. Aí, ó. Oh, meu tá Deus. Tá muito difícil, mano. Tá muito engraçado. Juro até o erro tá pau a pau. Vou tentar mais um. Peraí. Tá tudo empatado aí, Bernardo. Vou tentar mais um. Nome: Igor. Time: Corinthians. Vai, Corinthians! Boa. Placar: 2x0. Matheus Vital e Reidriguinho. Acabou pro São Paulo. Reidriguinho. São Paulo não joga nada. Mano, freguês. Bater no São Paulo nem tem graça, a gente já tá na final contra os porcos, tá. Tem que aceitar. O máximo que o São Paulo pode aí, fazer aí é entrar pra aceita. Aceita que dói menos. Liga aí segunda, tonto. Ô, espero que você passe logo dessa fase da puberdade, aí você engrosse logo sua voz, viu, mano? Deixa eu conversar com outro cara aqui. O cara que é uma mistura de Al-Qaeda com samurai. Nossa, tem a barba da Al-Qaeda, tá bem, e o coque do samurai. Nome: Anderson. Time: Corinthians. Aqui é Corinthians, Dodô! Aqui não paga de comédia, não! Fala aí, mano! O cara tem a barba, o cabelo estranho. Nossa. Ele foi de membro da Al-Qaeda pra Anéas. Cuidado, Bernardo. 3x0. Gols de quem? Gol de Cássio. Nossa. Os caras tão falando. Aí, meu. Olha o outro nóia aí, ó. Nossa, se a polícia baixar aí, velho. Como diz, perdeu sua chance. É mais um pra recolher o cachimbo, nossa, né? Nossa, se a polícia passar aí, é nego correndo, hein, Bernardo. Não fica um, hein, Bernardo. Gol de Cássio. Calma, se a polícia passar aí, não fica um, hein, velho. Caraca, velho. Nome: Jorge. Time: São Paulo. Boa. Placar pro domingo. Muito medo disso. 2x0. É. Gols de quem? Respira fundo. Jusilei e Trellis. Boa. É, juro. É, eu achei pode que ser. Ele... Pode ser. Pode ser. Eu achei que ele fosse meter o Rogério Ceni. É, pode acontecer. Nossa, esse é o mais normalzinho, você. Hein, Bernardo? Nome: Kleber. Deixa eu falar, eu deixei esse aqui pelos últimos. Que não me parecia muito normal antes. Cuidado, Bernardo. Time: Corinthians! Nossa. Vai, Corinthians! Meu Deus. Opa, Domênico! Mais a tua irmã, o seu trouxa! Na final lá, vai te catar, ô mané! Vai chupar o vai tirar teu pai do bar que tá lá, ô trouxa! Vai te catar, ô mané! Manezão, trouxa! Vai te catar, ô seu trouxa! Calma. Vai dar tudo certo! Vai tirar o pai do bar que tá lá, bebendo que nem um louco lá, ó! Calma que o Domênico tá infartando lá, calma. Vai, Ticata, e você também, Titi, você vai vir segunda-feira. É, Titi, eu acho que é melhor você. Que é você que tá fazendo isso aí. Eu tá não, de... sou esse ele. Senhor. É. Você tá de férias segunda, ô Bernardo? Se fosse roteirizado, não daria. E o pior que... Você tá de férias? E o pior não é isso. O pior que o Tetinha... Calma. Ele parou o carro na minha frente e levou a chave, esse desgraçado. Ah, não. Ai. Calma, sério? Também. Sério? Eu tô em Taboão, rapidinho, tô aí. Taboão, né? Trouxa. Verdade, Domênico. Você vai... Olha, mas você vai me pagar isso, velho. Mas juro por Deus. Nossa. Calma, Domênico, a chave tá aqui no meu bolso. E sexta-feira, geralmente, o trânsito piora. O Bernardo, vai chegar, o Domênico tá dormindo dentro do carro. Mas não, viu, Bernardo, mas fica tranquilo. Quando você chegar, vai ter pneu murcho pra cacete, velho. Vai ter que chamar o bicho. Errado, viu? Vai tá chamar errado. Bicho pra vir embora. Você vai ficar esperando. Eu espero, mas você também vai esperar. Oh. Mas juro por Deus, velho. Tetinha. Fala, Sombra. Tem mais alguém aí? Tem uma galera. Mais três, vamos lá, mais três. Três últimos. Deus Lome. Amado, meu. Paulo. Time. Corinthians. Vai, Corinthians, e chupa, Dodô! Traz aquela... O cara parecia normal. Parecia. Eu tava me enganando. Nossa, placar 20 semana. Placar vai ser 1x0 e depois a decisão na arena, lá a gente resolve. O recadinho vai pro Dodô aí, que criticava o Lucas Lima, aquele cara que fez uma tatuagem na perna contra o time dele. E agora tá lambendo o cara. Larga não ser incoerente, Dodô. Tô lambendo a tua irmã, isso que eu tô trouxa. Vai geral, mané. Tá toda lambida aí. Ele com o pirulão. Toma um cartão amarelo pra você aí. Isso, amarelo por quê? Tomou amarelo. Deixa eu só pedir um negócio. Deixa eu só pedir um negócio. Pelo amor de Deus, não me expulsa ele, que ele vai descer, ele vai acabar com o meu carro. Pelo amor de Deus. Reza pro programa Marcelo Ribeiro. Se eu for expulso, eu vou quebrar tudo o carro lá, juro por Deus. Peraí, calma. Nome. Marcelo Ribeiro. Deixa eu te falar um negócio. Meu carro tá em jogo. Você vai brigar com o Domênico? Não, jamais. Pelo amor de que você sonha. Mesmo. Ô, Domênico, aqui é Corinthians, cara. Mas eu não perco no treino. Ó, placar pro jogo. Sem brigar com o Domênico, pelo amor de não Deus. Não perguntei pra você. Sem carro. Pelo amor de Deus. Domênico, eu não 2-0, tá aqui bem? Aqui é que se dane. Chupa, tá Domênico. São Paulo não é de nós, ô mané. Você poxa. Você tá sabendo, né? Ah, o que, que eu tenho a ver com isso? Sabendo, é com o São Paulo. Paulista, você tá ligado, né? Sim, sim. Trouxa. Bom. Não sabe nem quem vai pegar, ô mané. Não sabe. Vou tentar a última aqui, senhor. Tá vamos lá. Olha, eu vou dizer, viu? Olha, ô, Tetinha. Mas na sexta-feira vai dar um sobe o sangue. Vem cá. Tetinha, cuidado. Sobe o sangue. Marcelo Grosselli. Marcelo, cartão vermelho pra você. Mandou chupar mano injusto. Não era você o da fila. Chupa mano! E mandou dois. Nome. Vai pro inferno. Michael. Time. São Paulino. Aê, tricolor! É nóis! Chupa, Dodô! Bambi! Chupa, mano! Você viu, mano, que embaforou o gás hélio? Você viu? Ô, Michael. Sabe aqueles caras que deu uma baforada no gás hélio? Ficou com aquela voz assim, de desenho? Esse maluco aí, ó. Olha, só tem louco aí, Taboão, hein, velho? Ô, Michael. Você conhece alguma música do Pablo Vittar pra cantar? Só pra gente comparar a voz. Ixi, conheço não, hein? E o quê? Ah, não conhece não. Eu tô louco. Você limpa a casa só de shortinho cantando. Só repete o refrão pra mim. Eu vou jogar bem na sua cara. Não, jamais. Esse é, mota, vai. Ô, Michael. Fala sério, hein? Placar pro fim de semana. Imagina, velho. 1-0 pro São Paulo. Assim. Gol de quem? Diego Souza. Boa. E essa eu achei que foi a mais incoerente mesmo. Você é um anti mesmo, Bernardo. O Bernardo, Bernardo, eu acho que não é só o Domínio que vai furar seus pneus, não. Ô, Sombra. Oi. Tem tempo pra mais um ou acabou? Já pus... Acabou. Agora acabou. Não aguento tá mais. Tá bom. Então, diga. Não, eu queria agradecer a participação de todos aí, boa, né? Na Rua do Tesouro, 560, boa, com sim. O patrocínio da Manco. Muito obrigado pela participação, a presença daqueles que foram até aí, ou falaram com a gente, ou ganharam o boné do Estádio 97 Pista Aérea, ou através das brincadeiras que você ia fazer aí também com as vagas para a torcida Estádio 97, não é isso? Selecionados já. Boa, todos parabéns. Você queria mais agradecer muito vocês. Agradecer muito o pessoal aqui de Taboão que veio em peso. Foi muito legal. E para fechar, galera! Ai, ó. 51 é pinga. Valeu, Sombra! A voz de Deus. Valeu, cara. Valeu. Até mais. Boa! Foi aí o Tetinha, o Bernardo Veloso, direto de Taboão da Serra, no oferecimento de... A Manco! É, agora nós temos aqui os corneteiros. Corneteiros, do Estádio 97. Ô, mano, maninho, Emerson Sheik vai te dar aquele selinho. Aí, mano, oi. Júlio Bife, aqui de Austin, no Texas. São Texas. Paulo vai atropelar a galinhada. Chupa, senta e pedala, mano. No abraço Texas. Pra galera da RG. Olha o nome do cara que sugestivo. Ele tá louco pra tomar uma martelada depois ser comido, o Bife. E ele tá lá no Texas, hein, mano? Ô, mano. Foi que é mesmo? Não, põe de novo. Põe de novo, sobrar. É que a música é muito boa, hein? Aí, ó. A música é boa. Deixa eu ver aqui. Ô, mano. Maninho. Emerson Sheik vai te dar aquele selinho. Chupa, mano. Ô, mano. Maninho. Emerson Sheik vai te dar aquele selinho. Sensacional. É muito boa essa música. Eu não vou nem desejar o mal pra ele. Eu poderia desejar que ele fosse atropelado, que ele pegasse malária no Texas, enfim. Mas eu só desejo que ele seja deportado, já que ele tá lá ilegalmente. Mas malária só dá na selva, seu índio. Ó, vamos lá, mais uma cornetada aqui, ó. Deserto, animal. Olá, rapaziada do estádio, aqui é Fábio Pandolfo, tricolor da Zona Norte. Tava pensando aqui, essa história de balão aí, de corpo, o que vocês vão fazer no resort? Uma ação com mota de balão. Balão de gás hélio, uma câmera e um GPS, igual o padre lá. Ah, que... não. Fez isso. Vai ser legal, hein? Motinha é longe, uma vez na vida. A ideia é um jeito do moto ir longe. Aí, ó. Isso, aí, motinha. Isso. Aí. Olha, calma. Eu vou no balão, mas vou aproveitar, não, vou levar umas bombas também. Calma. Vou jogar na casa desse trouxa. Ah, não. Calma. Ó, você que quer ir no resort do Estádio 97, atenção, aviso importante. Você que tá já pensando há uns dias, vai falar com a sua esposa, ou você que de repente é a esposa, é a noiva, às vezes é a namorada. Sim. Quantas pessoas não foram pro resort? Pediram a mão em casamento, cometeram uma loucura, é verdade. Fizeram uma grande e uma bobagem. Pediu a mão, mas fizeram isso dentro do resort do Estádio 97. Durante o programa, né? Então, vem aí o resort do Estádio 97, é uma ocasião muito bacana, uma confraternização muito legal com todos os ouvintes e também toda a turma do Estádio 97, tá? Vai acontecer de 18 a 20 de maio no Vale Suíço Resort. O Vale Suíço é um resort maravilhoso. Aliás, quem está assistindo agora online através do 97fm.com.br tem imagens do Vale Suíço. Tem um parque aquático muito bacana. São 11 piscinas. São 3 piscinas climatizadas. Show. Esse parque aquático é demais. As crianças, as mulheres vão ficar apaixonadas. Tem até um lago com pedalinhos, viu? É um lago com pedalinhos que é legal demais. Vamos fazer, inclusive, a corrida de pedalinhos com a turma do Estádio 97. É, nós teremos aí, né? Tenta pedalar, mano. Tô um pouco chateado com a chamada aí que tá do Vale Suíço. É, por quê? Porque esqueceram de falar da resenha. Não, mas a gente fala aqui. A gente tem que estar na chamada. A gente fala aqui todo dia, Zé. Não, fala tá isso todo chamada, dia. Vai estar os Yakuza junto. Isso eu concordo com você, Zé. A gente fala do alho, resenha, do Yakuza. A resenha é sagrada. É, mas resenha, não pode fugir, tá no comercial. Resenha no você resort. Tá me boicotando ou não? Caraca, a gente tem que respeitar o padrão comercial da emissora. O spot não pode ter mais que X segundos. Ah, vamos cortar então você. Então a gente tem que respeitar o tamanho do padrão comercial da emissora. Senão uma senhora lá dentro, ó. Mas eu tô autorizando aqui aumentar um pouquinho. Então faça hoje mesmo a sua reserva pro resort do Estádio 97. O telefone é o 2896-4665. Repita. Você pode ligar agora. 2896-4665 é o telefone para você ligar, fazer a sua reserva. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Porra. E num apartamento onde vão 2 adultos, podem ir também 2 crianças até 12 anos de idade. As crianças não pagam. Boa. Crianças, 2 crianças até 12 anos de idade num apartamento com 2 adultos não pagam. Aí você fala, ah, mas você tá falando de apartamento? Outro dia eu vi que tinha chalés. É verdade, temos chalés. Só que a quantidade de chalés, ela é menor que a quantidade de apartamentos. Boa. Então, você que quer ficar numa condição diferente, com chalés, cara, recomendo, faça logo a sua reserva, porque são menos chalés que nós temos lá no Vale Suíço. Mas o pessoal tá dando uma preferência bacana aí em cima do chalés, tá? Então faça hoje mesmo a sua reserva, não abra mão. Você que até conversa com o pessoal, ó, dá pra segurar aí o cheque até o dia tal... né? Fala uma data, ah, no meu cartão vira tanto, eu dou um sinalzinho aqui, outro ali, né? Então você conversa com o pessoal da Lotus Travel, que com certeza eles vão fazer o máximo para te atender, até onde for possível vão te atender. Então liga lá, 2896-4665. A gente vai ter tantas atrações legais, é campeonato de futebol de campo, sim, jogos de cassino da Cassineira, sim, o bingo do Estádio 97, sim, a resenha do Ale Oliveira, que é famosa todos os anos. Ô, seu ignorante! Mas não era do Zé? É nós, tô falando, velho. É a melhor parte do resort. É, mas quem tem 650 mil negros no Instagram, assume. Ai, caralho. Olha, você foi deitado, mas passou a ter 650 mil depois que veio pra cá. Esse Ale Oliveira é o maior paga-pau, vou pegar ele. Aí tem torneio de beach vôlei para as meninas, clínica de futevôlei com professor da Replay Esportes para homens e mulheres, tá bom? Vai ser legal demais. Então faça hoje mesmo sua reserva, 2896-4665. Boa. Informações também através do WhatsApp, 96-329-7659. 96-329-7659. É pouco menos de 2 meses, né? De 18 a 20 de maio. Olha que bacana. E o inclusive de bebidas, hein? Bom. Detalhe, ó. Isso que precisa falar. Às vezes detalhe, pra entrar na resenha tem que levar alguma bebidinha. Vendo que eu já tô com o saco cheio de... Mas se levar um potinho de picles em conserva, não sei. Pode. Comes e bebes, alguma coisa assim. Alguma coisa tem que pagar. A senhorita... Eu vou me levar. A Thaís, ela já leva um monte de vinho, né? Nossa. A Thaís, aliás, a namorada do mano é um pau d'água danado, né? Não? Bebe bem. Ela bebe pelo mano. Não conhece, bebe, hein? O outro só toma suco, pô. É. Alguém tem geração que saúde, irmão. Mano. Enquanto a Thaís tá lá na resenha com a gente, onde tá o xaropinho? Dormindo. A Thaís, videogame, irmão. E a Lê. Jogando videogame. A Lê do Sombra e a Lê do Domênico também. É. Ficam tudo lá. Pra d'água. É. Não tira o pé de lá, né? Não, ali já causa perdida. É. Tem jeito. Quem que você tá falando? Ali. Você tá de brincadeira, né? Então, olha, faça logo pia, a sua não. reserva. Apoie o Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. E é legal, né, que o pessoal ouve falar assim, ah, vocês estão falando das mulheres de vocês, meu, aqui, nego famoso de rádio, é tudo casado só com mulher linda, maravilhosa, né, são todas fantásticas, né, porque quando você tem fama e trabalha em veículo de comunicação, só cai mulher legal em volta, né, RG? Não é mesmo, RG? Fale por você. Ô, vocês estão pegando tudo isso, é? Pô, RG, ô Zé, não se faça de desentendido, não é mesmo? Eu não pego nada, meu. Ah, eu sou pegado, mano. O único que pega aqui agora é o Marcão. Aí, tamo na pista mesmo. O Marcão vai ter um quarto. Bom, mas no Marcão as pessoas têm medo, né? Ah, que é isso, Sombra. Vou até tomar banho, pai, pro resort. Pô. Em volta do Marcão. Não, o Marcão você tem que passar assim. Isolar. Você sabe como eu vejo o Marcão? Meu irmão, a última vez que ele passou antivírus, Sombra, foi em 2012, tá em quarentena até hoje. O Marcão pitando é meio tela assim, vermelha. Eu quando passei com as minhas cachorras, eu volto pra casa e limpo a pata delas com álcool. Sim. Né? O Marcão, você tem que lavar com álcool. Nossa, bota e taca fogo. Álcool é fogo, álcool, né? Só no... Ô, mano, ele falou que outro vai dia... tomar... Ele falou que vai tomar banho porque é o resort, mano. Vou tomar banho, RG, pai, meu irmão, ele é todo... Ele é cheio dessas perebas, porque outro dia ele tava coçando o rego na calçada igual cachorro. Arrastava a bunda na calçada. Bom, essas bombinhas aí também. Mais véio. Cornetadas aqui no Estádio 97. Oferecimento do McDonald's. Novo duplo Big Taste. Novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. E também oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Busca pé. Boa noite, pessoal do estádio. João Cazeloto, palestrino de José Bonifácio, interior de São Paulo. Ô, Dodô, eu concordo plenamente com o Marcão, cara. O Palmeiras é gigante o suficiente pra chegar num Emirados Árabes, num Japão, num Marrocos, onde for, e ganhar um Mundial, cara, com o selo da FIFA ou de quem seja. É, e o fato da gente ter ou não ter o Mundial 51, ser considerado gigante, ou não, não diminui nada a nossa história, cara. O Palmeiras é gigante. E não precisa ficar mendigando o Mundial de 51, não. Vai, Palmeiras! Vai, parada do Domênico agora, hein? Olha, palmeirense com sentada nenhuma. Não sentada nenhuma. Ele desabafou, ele desabafou. Ele tava com sentada. É, tá engasgado. Vamos lá, mais vai, uma Palmeiras cornetada também. Aqui, ó. Mais uma cornetada. É, vai salve galera da 97 do estádio, aqui é o Dan da Stubac. Cara, tô deixando esse áudio pra agradecer mais uma vez o convite que vocês me fizeram pra participar do programa, foi muito legal. E pra compartilhar a alegria que foi perceber a quantidade de gente, e quantidade de público, assim, que apareceu ali falando de vocês por causa do programa. Foi muito bacana, assim, eu fiz divulgação em vários lugares, mas no estádio foi... dos lugares que mais diferença fez. Muito obrigado e parabéns. Parabéns pela imensa audiência e o carinho que as pessoas têm por vocês. Valeu. Eu sou um deles. Um abraço. Oh, oh, valeu, Stan. Como diz a RG Stan. Parceiro, hein? O Stan. E repercute. Isso olha, mesmo, José. Um abraço aí pro Dan Stubach, muito legal, obrigado. Legal. Boa. A gente que agradece pela presença dele aqui no Estádio 97, que foi um programa fantástico com ele, né? O cara é show bom, hein? Portas abertas aí pro Dan Stubach. O cara é bom. De bola. O cara é bom. É isso aí. Mais cornetadas! Sombra, boa noite aí, é o Thiago, do Campo Velho. Queria falar que segundo o raciocínio do Domênico, o São Paulo é pentacampeão mundial, porque o São Paulo ganhou aí o torneio Teresa Herrera e o Ramon de Carranza, ganhando o Barcelona, do Real Madrid. Então, bicho, nós somos penta, hein? Não, mas nós também ganhamos, viu? Não, mas eu não... Também ganhamos, Tereza Herrera. Aí também nós também ganhamos. Aí o Santos ganhou também. Aí nós também ganhamos. Mas ali era Tereza Herrera, viu? Agora, eu não quero pegar esses títulos que não são o que não é. Também não. Também não. Já tem três. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver mais cornetadas aqui. Mais cornetadas, mais uma. Boa noite, amigos do Estádio 97, Ricardo Amaro Lourenço. Passando primeiro para desejar os parabéns pro meu filhão, fazendo 11 anos hoje. E depois, para perguntar, se Copa Rio é igual Mundial, Copa São Paulo de Futebol Júnior é o quê? É o Libertadores? Abraços. Ricardo Amaro Lourenço. O cara não perdoa, velho. O Ricardo Amaro Lourenço é um vídeo antigo aqui, é, né? É, ele participa. Falou bobagem, né? Nossa. Vídeo antigo, vamos se informar, ele pode, né? Vamos se informar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, mais um. Parar isso daí, meu Deus. Não, mas não é deitar. Deitar assim fica até feio pro cara, né, velho? E o Ricardo Amaro Lourenço é um cara que é conhecido aqui. O nome dele manda o completo. Fica feio pra caramba você, Ricardo. Comparar o que você comparou, velho. Nossa. Não, mas ó. Nossa, não, mas ó, não. Você achou feio, nós estamos bonito. É só bonito. Vocês estão de brincadeira. Tá brincando, Domênico. Peraí, você tá de brincadeira. Ele tá brincando, Domênico. Brincadeira, brincadeira. Brincadeirinha. Quero que você e a brincadeira, ele vai pro tudo brincadeirinha. Ah, Domênico, você tá muito estressado. Ah, eu quero que você voltou agora de férias, velho. Férias, o Cátio. Vai te catar você e a sua. Calma, Domênico. Ele falou brincando, Domênico. Que nem o Mundial do Palmeiras. É brincadeira, sabe? Você, ele e o Ricardo Amarano pro inferno. O Marcão também tava brincando. Também vai junto com vocês. Calma. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Tudo bem? Aqui quem fala é Rafael, da freguesia do UOL palmeirense. Sobre o Marcos, é realmente a opinião dele, ok, tudo bem, mas já que vocês estão abraçando, me responde aí o Sombra, Marcão, Mota. E o Mazete, que falou que o São Paulo foi rebaixado. Então quer dizer que o que ele fala é verdade mesmo. Abraço, tchau, tchau. Eu vou explicar pro Rafael. Não só o Zete como o Tele Santana. Não, mas eu vou explicar o caso do Zete. Ele falou isso aí. Tanto o Zete quanto o Marcos tinham razão. O Zete falou isso aí e tava sobre efeito daquele chá que ele tomou na Bolívia. Tá. Chá de coca, o chá de coca. Não pode levar em consideração. Não pode, não pode. Gente, mas o vídeo que o Marcão fez agora há pouco. Ele falava. Não, ele resumiu agora há pouco. Não, ele falou que o que ele falou tá falado, que ele não retira nada que ele disse. O problema é assim: ele disse que não desmereceu em momento algum o título conquistado no passado, que ele não desmerece título que os times, qualquer time ganhe no passado. O que ele quer dizer é o seguinte, que com relação pra ele, é a opinião do Marcão é uma, por isso que ele fala assim, eu respeito a opinião de todos, então por favor respeitem a minha opinião. Tá certo. O Mundial da qual ele se refere é aquele que ganha a Libertadores e depois vai disputar o Mundial. É esse que ele falou que o Palmeiras precisa vencer. Esse Mundial, que é um formato diferente. Já deu uma paulada no Corinthians de leve. Não, ele o Corinthians tem a chancela da FIFA. Não foi isso. Não falou em momento da chancela da FIFA. Mas ele deu a paulada do Marcão. O Marcão falou que aquele Mundial do Verão lá também não tem Libertadores. Não ganhou a Libertadores. Lógico, é isso. Mas peraí, todo Mundial sem Libertadores. Bacana, vamos explicar. Hoje em dia, o Mundial, você tem sempre a vaga do país sede. Você não precisa necessariamente ganhar a competição continental para disputar. Falar em Copa, por falar em Mundial, se liga aqui nessa promoção que começa na segunda-feira. Boa! No futebol, o que mais tem é o quase. Porque todo frango quase é defesa. Gol! Porque todo bicão do atacante quase é gol. O que eu faço com a bola? Ele bateu pra fora! E todo campeonato tem campeão e é quase campeão também, né? Então nada mais lógico do que homenagear o ano que quase foi Copa. Vem aí o maior campeonato mundial de futebol de videogame de uma rádio em todo o município do mundo. Começa a decisão. É a Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Minha mãe do céu. Fala Sombra, na Copa 97,7 vale tudo? Ah, Dodô, na hora da vitória vale tudo, só não vale. Vale tudo sim. Pra concorrer a uma vaga, ligue no Estádio 97 e diga: Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Na trave! No dia 10 de abril acontecerá o sorteio dos participantes e das chaves. E no dia 21 de abril, os jogadores vão honrar a camisa na Live Arena, definindo o maior campeão de sofá da Copa que nunca existiu, que vai ganhar um PlayStation 4 e uma TV novinha. Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Energia. Essa Copa 97,7, o ano que quase foi Copa, vai ser demais, gente. Vai ser demais. Vai ser sensacional. Começa segunda-feira o período de inscrição. Como que você se inscreve para participar dessa Copa? Como? Entrando no ar e dizendo: Copa 97,7, o ano que quase foi Copa, tá bom? É. Então, a partir de segunda-feira entrou, falou, você já vai com o seu nome para urna. Já vai ter o seu nome na urna. Legal. Aí no dia 10 de abril, nós faremos um programa onde nós teremos o sorteio dos participantes e das chaves. As chaves serão as mesmas que compõem as seleções da Copa. Oh, tá certo? Legal. Então, por exemplo, quais são os times que estão na chave do Brasil, por exemplo? É Brasil, Costa Rica, Croácia e Suíça, isso? Isso. Muito bem. Então, lá no dia do sorteio, no 10 de abril, nós vamos puxar numa urna o nome. Então, o ouvinte ligou, ó, o Zezinho Figueira. Ah, o Zezinho Figueira, sorteado. Então, Croácia. Ele vai jogar. Aí, vamos puxar da urna aqui que seleção que ele vai jogar. Ah, saiu lá, Croácia. Legal. Joga então, Croácia. E a chave do Zezinho Figueira defendendo a Croácia será, vai encontrar Brasil, chave, né? Etc e tal. Tá? O bom, Sombra, ele só sabe o que vai ser? Um cara que, de repente, joga muito, cara, cai com uma Islândia da vida. Já pensou? Pode acontecer. Então, mas vai ter que mostrar que é bom, né? Mas vai ser a seleção, ele vai ter que jogar com aquela seleção, é isso? Sim. Não vai poder mudar, Domênico. Eu vou jogar, o Marcão vai jogar, o Mano vai jogar. Aí é que tá o problema, né, Marcão? O Vieira vai jogar. O chefe. Se pegar essa seleção que vem, tem o Bento, hein? O Bento joga demais, hein? Então, assim, a gente vai ter 5 ou 6 vagas que são dedicadas ao pessoal do Estádio 97. Sim. São 32 seleções, se 6 vagas ficarem para a turma do estádio, 26 vagas serão sorteadas para os nossos ouvintes que entrarem no ar. Boa. Ou seja, se entrar no ar, não significa que já está automaticamente dentro do torneio. Não, né? Porque podem ser que... São 26 seleções, por exemplo... Para os ouvintes, se ligarem 30 pessoas, 26 vão jogar e 4 ficam pela ordem de espera. Sim. Entendeu como que funciona? Sim. É legal, tá pra certo? Caramba. Vai ser legal demais. Na segunda-feira a gente vai definir qual vai ser o jogo. Se vai ser FIFA ou vai ser o PES, tá? Na segunda-feira nós vamos definir exatamente qual vai ser o jogo. A gente vai ver qual é aquele que vai poder atender melhor as necessidades do torneio em termos de ter todas as seleções para a disputa também, né? Do campeonato. Poníveis, né? Nessa Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Quase. E se não entrar falando quase... Não entra. Não é quase. E os jogos serão disputados, a final será disputada no dia 21 de abril na Live Arena, que é uma arena de jogos de videogame que é maravilhosa, espetacular. Né? Tá? Fica na Zona Oeste de São Paulo, na região do Ceasa. É um lugar magnífico, onde tem vários torneios. O pessoal joga muito LOL, joga Counter-Strike. É sensacional e vai estar totalmente preparada para você jogar o nosso torneio de futebol de videogame aqui, a Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Tá bom? Premiação, campeão. Vai levar um PlayStation 4 e uma TV novinha de 40. Aí, nossa, hein? Legal, hein? Caramba, bacana, hein? Velho. Não, e essa TV depois já fica pro nego ver a Copa, né? Não é mole, não. Porra. Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. É. Eu sei que você quer mais informações. Na segunda-feira, a partir do Estádio 97, nós teremos todas as informações, tá bom? Você vai saber tudo a respeito dessa Copa aqui, tá bom? Boa. Estádio 97 da Energia, 97 FM. O oferecimento da Panini. Panini. Ah, tô louco pra receber meu álbum. Falando em Copa aí, ó. Falando em Copa, não é mesmo? Falando em Copa. A notícia mais esperada do ano chegou, Marcão! Ai, sim. Aliás, já tô com meu álbum, sábado e domingo, só colando figurinha. Só colando. A notícia mais esperada do ano... Oi, diga, Montinho. O filho do Galvão fez? Não. Você viu, cara? Ele gastou R$1.000 em figurinhas pra completar o álbum. Não foi isso, é mentira. É mentira, é mentira, não. Ele comprou. Ele gastou aí, tá, mais. Senão acho, as pessoas. Né? É, eu não lembro. Precisa ler inteiro o negócio, não é isso. Primeiro, que com R$1.000, talvez, não sei se você tá de sorte, porque às vezes tem figurinhas repetidas, etc e tal. Bom, vamos lá. Ele gastou realmente R$1.000. Só que ele pegou R$30 pra ele. E os outros R$70 ele comprou em pacotinhos pra sortear pros fãs dele no YouTube. Entendeu? Que diferença, hein, de notícia, hein? É. Aí, ó. Mota só lê a manchete, não, ó. Tá vendo? A manchete. Não, mas é bom quando a gente lê um pouco a mais. Não trazem informação. É que eu achei incrível. Eu peço desculpa pros ouvintes do Estádio 97. Porque assim, o filho do Galvão, ele foi do inferno ao céu. É que, e aí YouTuber. Você já joga o cara num julgamento. É mentira. Não, mas não acho mentira. Não, já imaginou. Vai ver o sonho do cara. É o sonho do cara. Nossa, o Galvão anda com 3 mil dentro da carteira. Ah, ele não anda. O Domênico, você sabe? Ué, eu tive que tomar um café com o Domênico. Se eu tiver 3 mil. Porra, se eu tiver 3 mil. Quanto? Nota de mil. Quanto? Nota de mil. Nota de mil. Na carteira? 3 mil? Nota de mil. Nota de mil? Quanto você achou nota de mil? Ah, o Domênico tem, né? É true falsa, só vou dizer. Falsa. Então é isso aí. Novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Uma verdadeira mania que se espalhou por toda parte. Agora você já pode colecionar os seus jogadores preferidos e torcer pelo Brasil em busca do Hexa. São 32 seleções, todos os estádios da cidade sedes e 50 figurinhas especiais que vão fazer a sua festa e da torcida inteira. Não fique de fora dessa. Vá até a banca mais próxima e peça já o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Ou acesse lojapanini.com.br e adquira já o seu. E aí, tá esperando o quê para começar a colecionar, cara? Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Já nas bancas e na loja panini.com.br. O site é esse, lojapanini.com.br. E na quarta-feira que vem, o Tetinha vai estar na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Zona Norte de São Paulo. Certo. Com o primeiro grande encontro de ouvintes para troca de figurinhas. Vai ser o troca-troca do estádio. Boa. Quarta-feira que vem tem troca-troca no estádio. Atenção, hein? Boa, lá na Gambatelli. Lá na Praça... Gambatelli? Não, é mais pra frente. Bagatelle, né? Ou Bambi? Ah. Na Praça Heróis da Força Expedicionária. Praça Heróis da FEB. É. Ali em frente ao Campo de Marte, em frente também ao Corpo de Bombeiros, na Zona Norte. Muito legal, o ali, Tetinha vai estar lá, vai ser o primeiro grande troca-troca de figurinhas dos ouvintes, tá bom? É isso aí. Bola, hein? Marcão, se quiser lá também com o povo trocar, pode ir lá, viu, Opa, Marcão? Opa, vamos lá então. Vamos legal, chegar lá. A moto você já pode ir todos os dias também. Mas, ó, avisa o meu irmão, Sombra, que é figurinha, tá? Hã? É figurinha, porque você fala em troca-troca, meu irmão já acha que é pra trocar inferno, outra coisa. E lá é muito legal, viu? Lá é muito legal, pode ir de vai tranquilo, sossegado, pode passar ali de carro, tem bastante lugar lá pra estacionar. É legal, fizemos uma campanha do agasalho lá, foi muito legal, cara. Ali é bacana. Talvez a gente vai pra lá. Aí, olha, eu queria também fazer um agradecimento aí ao pessoal da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, aí, todo o pessoal aí da Prefeitura, também a administração do Parque do Ibirapuera. Galera, gente boa demais aí. Boa, novidades virão pela frente. Virão pela frente. Aí sim. Bom, vamos lá, agora é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Sim. É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida. No seu tempo, toca, Manco! Toca. A Manco! Alô! Peraí, vamos prender a linha aqui. A Manco. A Manco. Eita, nós. Alô. Alô. A Manco. É? Alô? Alô. Alô? A Manco. Nicas. Ixi, rapaz. Alô. Alô. Nicas de pipi. Depois da chuva aí, eu vou te falar. Brincadeira, hein? Nunca mais foi a mesma. Caiu raio. Mas pô, o Silvano já ficou com o secador aqui no telefone. Não é possível que o negócio ainda... Alô. Alô. Raio. Depois que caiu o raio aí, Marcão. Nossa, naquele dia caiu raio pra caramba aqui, hein? Falar, hein, mano. Vai. Nossa, naquele dia da chuvona. É, foi feio. Como coisa, caiu o raio na Paulista? Vai entrar na capital. Você viu a foto dos caras tirando uma sala? Alô? É. Foi. Alô? Aí, ó, de novo. Cadê o Bach? É o cara que mexe no fio aí, não. Mas não foi, não. É aquela bala. Tinha gente na linha ali, viu? Tinha gente na linha. Acho que ele. Desliga e liga. A gente que não tava conseguindo ouvir ele, cara. Desliga e liga. Agora vai, alô. Alô. Alô? Alô. Não foi? Não. Olha. As mensagens aí do site. Sem parar. Ah, então vamos lá. Vai ser de mensagem. Então vamos lá. Deve ter sido no oferecimento de Amanco. Olha aqui. Mais uma aqui, o momento sem parar. Toca, Manco. Amanco. E aí, RG, tá medrando pros caras, meu? Que é isso? Coisa feia, cara. É 1-0 no primeiro jogo, 0-0 no segundo. Faz aquela bagunça toda e vai pra final. É isso aí, vamos quebrar esses trouxas aí que tá todo arrogante. Arrogante. Ah, passou um pito na RG. Arrogante? Tem todo o direito, né? Ninguém tá arrogante, não, ô trouxa. Tem todo o direito, é a opinião dele. É que tem time mesmo aqui. Respeito. De falar, é mais um ano que o Palmeiras não vai ganhar nada, viu, RG? Sociedade Esportiva Leiloca vai ficar mais um aninho de molho aí. Vamos lá, três mensagens sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida no seu tempo. Amanco! Boa noite, pessoal. Aqui é o Silvio Ribeiro Bento de Jarinô, porque domingo também é dia de decreto. Me chama de granjeiro porque eu vou depenar uma galinha. Me denuncia pro Ibama porque nós vamos maltratar o gambá. Avisa a criançada que vai passar da fuga das galinhas. Avisa a mãe da Taizinha que ela pode comemorar, porque nós vamos atropelar o mano. Então, vamos nos preparar para comer galinhada com eles. Raí, Rogério Ceni, Polícia Federal, eu e ele, a Zaya. Nossa, aqui deitada. Nossa, deitada nesse nossa, trouxa mano, do mano. Nossa, meu Deus consegue. Do céu. E o Ribeiro. Não consegue. O que ele vai conseguir aí é uma mordida no olha. Galo macho. Chupa. Conseguir. Vamos lá, olha, tem ouvinte na linha, vamos lá. Galinha, vai. Terceiro ouvinte, momento sem parar. Você sai com o meu jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida. Sem parar sua vida no seu tempo. Amanco. Alô. Ela foi? Tinha alô. Gente na linha aqui. Olá, tudo bem? Não é possível. Alô, alô. Esse telefone, eu vou dizer uma coisa. Ô, o mano tá falando de chupar o pescoço de galinha. Você alô? Chupa o pé da galinha, também? É. O que, que é? Você come pé de galinha? Pé de galinha é nojento, hein, velho. Alô, alô. Ah! O sombra esqueceu de aumentar o canal ali, é. Ó. Alô? Alô? Meu canal alô? Não aumenta não, viu, Marcão? É. Já é grande, abre mano. O canal aí, sombra. É, tá aberto já, tá aberto. Tá morrendo, pessoal? Qual o seu nome aí, irmão? Renan Teixeira. Renan Teixeira, só isso tem mais. Renan Teixeira Barbosa. Ah, eu sabia. É três vezes sem juros a RG que vem. É. Tá gripado, Renan? É. Não, eu tô meio rouco, comemorei muito ontem, né? Ah. Ei, aí, ó. Quantos anos tem, ô Renan? 2.5. 2.5? RG? Isso. Como é que fica 2.5 na sexta? Comemorou muito. E se ele ficou droga no bairro? Nossa. E se ele ficar gripado, ele vai ter problema, hein? Peraí, se ele ficar gripado, vai ter problema de quê, RG? Tem aquela... Velhinho. Pera aí. Não se mexe, velho. Não se mexa. Ah, mas o que vai ter? Tem aqueles problemas de Renanite, não tem? Ah! Sensacional. Sensacional. Nota 4.2. Para, RG. Você tá mais atrapalhado que daltônico no cubo mágico. Desgraçado. Amanhã você vai ver. A segunda você vai ver o controle. É, ele só fala isso porque amanhã não tem o programa. É, ele é malandro, viu? Mas ô, Renan. Diga aí. Coringão ontem, cara, não vou dizer que passou sufoco, mas poderia ter vencido melhor do que venceu, né, cara? O Corinthians criou inúmeras chances e só marcou 2 gols. Mas já foi o suficiente pra avançar pra semifinal e agora pegar o São Paulo. E aí, cara, sua expectativa com relação ao Coringão pra esse ano? Ó, na minha opinião, mano, nós vamos jogar o final de semana só pra completar a tabela, né? Vai sim. Vai porque... sim. É, Marcão, é final contra o porco, pô. Quero ver então, vamos ver. É o que todo mundo espera, é a realidade. Vamos ver então, se vai ser fácil que nem você tá falando aí. Queria só fazer um comentário aí, ó. É, fala, irmão. Enquanto o Marcão comentou sobre o Matuan, que ele é um jogador fraco. É, cara, eu tive o prazer de acompanhar o futebol do Matuan e eu acho ele um excelente jogador. Não, mas eu digo na lateral, o Renan, ele improvisado ali, eu achei ele meio deslocado ali, cara, na moral, vendo de fora. Não, eu acho que ali ele atende o que precisa, Marcão. É? Ele não é o Fagner, mas ele atende. E ele como volante, cara, seria muito, mas muito melhor que até o Yaya René. Ei! Yaya René é embaçado, mano, é que se machucou, deu azar. Mas vou te falar, cara, com relação ao Mantuan, é um moleque promissor. É, da mesma forma que o Alessandro ele demorou um tempo para conseguir se adaptar à função de lateral, assim outros jogadores que também fizeram essa função, começaram no meio e foram deslocados ali para jogar de lateral, demoraram também, mas eu acho que esse moleque aí ele tem potencial. É, quando o moleque é ruim eu falo, eu não fico passando pano não, tem um monte de cara, ai mano, tem que passar pano pro Terrão, ai tem que dar moral pro Terrão. Eu dou uma moral pro Terrão quando o moleque é bom de bola. Quando o moleque é bom de bola e a gente acredita que possa virar alguma coisa, a gente tem que falar. Agora, quando o moleque é ruim e não joga nada, também não é porque faz parte do Terrão que a gente tem que ficar passando pano, não. Mas dessa molecada, cara, que o Corinthians tem em campo aí, é um elenco jovem, é um elenco que tá chegando muitos jogadores aí, chegaram esse ano também, os caras estão começando o Corinthians agora. É, com relação aí a esse elenco que o Corinthians tem hoje, sem o centroavante. Nossa, tá bufando, velho, onde você tá? Nossa Senhora. Você tá no trânsito? Você tá no Viva Voz ou Renan? Tá dentro ou não? No caminhão de mudança. Não, eu não consegui entender mesmo. Não, é porque tá um barulho meio estranho. Se tiver no Viva Voz, eu tô no ônibus. Ah, tá no busão. Tá no busão. Então, vamos lá. É, com relação a esse time do Corinthians que foi montado aí esse ano, com relação aos jogadores que chegaram, então se adaptando, tem jogadores jovens, tem jogadores experientes. É, qual que é a sua expectativa com relação ao time do Corinthians? O ano passado o Corinthians aí com o elenco que todo mundo colocou como a quarta força no início do ano acabou surpreendendo e ganhando o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro também. Com relação a esse time hoje, sem um jogo que é uma referência, sem o Pablo que é outra, sem o Guilherme Arana, que tudo bem, o Sidney Clay tá jogando bem, mas ainda não é um Guilherme Arana. O que você espera do Coringão esse ano? Eu espero título sim, mano. Eu espero que... Eu acredito que a gente vai ganhar o Campeonato Paulista, sendo bem honesto. Temos grandes chances e a gente pode não ter nenhuma estrela no time, mas tem grande potencial perante o futebol que o futebol brasileiro tem apresentado nos últimos anos, né? E com relação a Libertadores, cara, quem que você enxerga aí como o grande favorito esse ano? Cara, no, naquela semana que jogou Corinthians e o Barcelona, foi o pré-mundial, rapaz. Eita! Você queria pegar o Barça no Mundial, cara? Eu quero pegar o Barça pra ensinar o Santos como é que joga. Eita! Vai pegar o Barcelona, mano. Tem um certo status, cara, mas eu acho que hoje o melhor jogo que daria ali seria Corinthians e Bayern. Meu Deus do céu. Imagina o Balbuena marcando lá o Lewandowski, mano. Nossa senhora. O Balbuena pegou um bom passaporte, né, mano? Caramba. Ah, cara, o Balbuena, e por falar em Balbuena, aí, e por falar em Balbuena, Renan, o Balbuena até agora não renovou o contrato que vence no final do ano. Você acha que o Balbuena vai picar a mula em dezembro ou você acha que o Balbuena vai renovar daqui a pouco? Cara, eu acho que o fato dele não ter renovado ainda só mostra que o Corinthians moscou muito, né? É um excelente jogador e ontem, cara, sem ele ali a gente teria tomado um trabalho, tomado muitos gols ali, cara. Ele era um jogador que consciente, ele matava a jogada antes do cara tocar a bola. Ele dominava a bola no peito quando qualquer outro zagueiro tinha estourado a bola. O cara é bosta, velho. É, mano, Coringão aí foi um achado aí contratar o Balbuena, mano. O maluco aí bate uma bola mesmo, tomara que ele renove. E também, velho, o Balbuena. Deixa eu só comentar sobre o atacante, que todo mundo, eu escuto quase todos os dias, né? Sempre quando eu posso, e todo mundo comenta de um atacante. Cara, você lembra do Elkerson, do Botafogo, que tá lá na China? Eu acho que ele no Corinthians, excelente opção, cara. Ah, irmão, mas esses caras que estão jogando na China, cara, os caras não saem lá, né? Nem tá ganhando por um pouco lá, viu? Diego Tardelli, Elkson. Você vê até outros jogadores que passaram por lá recentemente, estavam falando aí desse Aloysio e o Boi Bandido aí também no começo do ano. Ó, pode ser que ele venha pro Corinthians, aí o São Paulo também mostrou interesse. Mas como é que você tira um cara desse que tá ganhando o que ganha na China pra repatriar o cara? A menos que o cara queira abrir mão do salário. Coisa que o Jadson fez, coisa que o Ralf também fez. Mas é difícil, cara, é difícil. Isso. O jogador, quando ele fala, quero voltar, ele quer voltar numa condição que ele ganha o que ele ganha lá. Aí o cara não é trouxa, né? Aí que vai pro inferno. Mas foi o time também que teve o Ronaldo, cara. Pois é, o auge da carreira do Ronaldo foi no Corinthians, mano. O ano de 2009, ele foi monstro demais. Momento! Nossa senhora, é verdade, um pior que o outro. Quem é Real Madrid, quem é Barcelona, nossa, quem é Milan, louco, quem é Inter, véio, de Milão, nossa, quem é PSV, aqui é Corinthians, Real Madrid, mano, isso é muito louco. Isso, né, é louco. Ô Renan, nossa, manda seu placar então, mano. Primeiro jogo no Morumbi, semifinal do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians lá. 3-0. Aff, mano. Ei, gol de quem? Gol de quem? Entregar o cachimbo aí. Gol de quem? Foi isso que você falou? Quem fará os gols aí do Coringão? Dois do Rodriguinho. E no ataque ele vai jogar o... Nossa, tá sabendo Junior legal. Dutra, né? Possivelmente joga. O Junior Dutra ou o Sheik? O Carilli ainda vai definir, mas eu acho que vai de Junior Dutra. Não, então vai ser gol do Clis. Junior Dutra não dá, não. Mano, o Corinthians vai ganhar do São Paulo com o gol do Junior Dutra, imagina, velho. Eita, véio, vai ficar sem voz. Pode ser, tomara que ele faça 30, mas é difícil. Tchau, cara, tchau. Também acho, mano. O cara é dose, mano. O Junior Dutra é pior que chá de boldo, mano. Vai, momento sem parar, tchau. Você é louco. Mas obrigado, Renan. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pro amigo Denis, São Paulino, escuta vocês também. Forte abraço aí, Denox. E pra toda a nação corintiana. Boa! Tá bom, valeu! Mandou, valeu, um abraço, valeu, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Falou, senhor. Muito obrigado a você. Valeu. Obrigado. Esse foi o Renan, corintiano, participando. Terceiro ouvinte aqui no Momento Sem Parar. É isso aí. Sem parar, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida. Sem parar. É isso aí, cara. Viaje, estacione. É demais. Sem parar sua vida no seu tempo. Ô, mano... Diga, Sombra. E aí, mandando muita pipoca aí ou não? Opa, sempre bom, né? Opa, não só pipoca, salgadinhos da IOC também. Uma pá de coisa da hora, mano. Eu adoro produtos da IOC. Inclusive, Sombra, quero aproveitar e mandar uma baita dica aí pra rapaziada. Se liguem só, amigons. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Quem aí quer ir pra Rússia? Eu! Todo mundo, velho. Ninguém é trouxa, né? Todo mundo quer ir. E se eu disser pra vocês que a IOC vai levar você... mais dois amigos para acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Ficou empolgado? Tô ligado que ficou, cara. Eu tô falando da promoção Me Leva Pra Rússia IOC. O vencedor vai poder chamar dois camaradas aí, dois parceiros, pra curtir uma baita viagem, uma baita trip incrível lá na Rússia. Já pensou você, seu pai, sua mãe, você e seus dois irmãos, você e seus melhores amigos, você, sua namorada e tua sogra, enfim, você escolhe quem você quiser levar, tá bom? Pra participar é muito fácil. É só você comprar os snacks da IOC, pode ser pipoca, amendoim, salgadinhos, e depois você cadastra aquele cupom fiscal no site. Anota aí, ó, ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. E fique torcendo. Aí, ó, mas vou te falar, cara, não fica panguando, não. Não vacila. Você tem que guardar aquele cupom fiscal, aquele que na hora que você pagar a mercadoria, você vai ganhar. A mulher vai te dar lá aquele papelzinho lá que muitas vezes você amassa e joga fora. Não faça isso. Você vai precisar dele para cadastrar no site, tá bom? Além de poder assistir todos os jogos do seu time na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se ligue só. Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos também. É isso aí, cara. Você pode ganhar vale compras online na mesma hora. Olha só que bacana, hein? Tá esperando o quê, cara? Corre que a promoção só vai até o dia 19 de abril. Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da IOC. Aí eu vou repetir o site agora para que você possa acessar lá e conferir tudo direitinho, tá bom? ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. IOC se escreve assim, ó, YOKI, tá bom? ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo, que tem tudo explicadinho lá no site, tá bom? Promoção Me Leva Pra Rússia IOC. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Boa. Boa! Vamos trazer mensagens que o pessoal manda através do nosso site. Bora. No oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Vamos lá, o Gabriel Silva. Sair do Morumbi chorando é menos pior do que fazer a viagem de volta do Japão chorando o caminho inteiro. Nossa, que deitada do Domênico. Na mesma, é título perdido do mesmo jeito. mas Domênico, assim, voltar do Japão é diferente. É difícil, hein? É, cansa, né? Nossa. 24 horas de voo. Nossa, que não, mas vou te falar. Não, desculpa, pior é, o pior é do Atlético. Eu não fui, mas peraí, eu não fui. Eu sei, tô falando. Mas tá falando. Você que tá falando, eu não fui. Eu mas sei, mas nesse, tá molde, nesse molde que o Mundial é disputado hoje, se você já perder a semifinal, então, imagina, o cara tem que ficar até o final. Da semana e ainda depois tem que voltar. Tem um pacote, meu, né? Um pacotão. Eu não sei o que é ir pro Japão e perder. Também não sei. O Felipe Mariano Pires. Mano, só eu que acho o Marcão parecido com o Homer Simpson versão live action? Não. É versão live action. Não. Sei lá. Que ao coisa vivo. Ao vivo? Ah, o Marcão ao vivo? Ao vivão. Imagina, mano. Homer, você? Mas não tem o Homer. O Homer é amarelo, né? Ele é meio estranho. Não, você tinha que falar que eu pareço desse ator da Nosso Globo. Nosso Homer aí, aqui, mano, é o RG. Nem eu, não tem nada a ver. Sou tipo o galanzão da Globo, bacana. Na onda. É o nosso RG, o Homer. Fica de cuecão em casa. Olha aí, o Lucas Tadeu fala aqui. Boa noite, rapaziada. Hoje o RG e o Mota estão parecendo pai e filho, quando o pai veste o filho com as mesmas roupas dele. Pode crer, os dois estão de vermelho. Que tem de cara que toma conta. Não, hoje, pelo amor de Deus, eu até igualzinho. Vocês combinaram, RG, você queria ser pai do Mota? E a barbinha, tá igual, pai. Também, então. É pai de quem? Pai de quem, mano? Ué. Você queria ser pai do Mota? Ah, nenhum problema. É muito Qual orgulho. Problema? Mais um, né, RG? Quanto você Mota tem? Deve, pô, o Mota ia ser aqueles filhos lá que vai tirar a roupa suja do pai. Entra na fila, né? Ô, mano, o que é uma taxinha na mão de Jesus? Ah, RG que é o Mr. Catra do estádio 97. Quantos, RG? Quantos? O quê? Três, mas tá louco? Não, oficiais. Assumido, RG, você ainda quer ter mais herdeiros? Oi? Não. Você gostaria de ter mais herdeiros? Ah, se Deus quiser, tá chegando mais um aí. Ei! É isso, RG. Mas você quer ser pai novamente, velho? Não, pai. Tá jogando ainda, RG? Pai, já parei, viu? Ah, então tá. Ah, bom. Você tá jogando ainda. Valeu, Luciano Alves. Mas, ô, velho, uma curiosidade, porque o ouvinte ele tem essa curiosidade. Lá vem, mano. Você já deu uma picotada no saco lá pra fazer uma vasectomia? Que isso? Mas que é isso? A picotada no saco. Ô, Marcão. Hora da vasectomia, vasectomia. Não, não, não. Você fez, Dudu? Não, o Bernardo fez. O Bernardo também não Bernardo pode, fez, né, velho? É, um cachorro deu dentada. Nossa, né? O Bernardo não dá, né, velho? O Bernardo encostou e gravida. Quer que eu te fale uma coisa? Esse cara com espírito de coelho. O Bá também não pode. Quer que eu te fale uma coisa? Não, e o Bernardo, o Domênico Gato, dele que ele fez, porque a vasectomia, quando você faz um procedimento no hospital, ela é reversível. Quando você quiser religar lá, você liga o plug no saco de novo e volta a ter filho. O Bernardo, ele fez uma vasectomia com Magic Click, sabe, Sombra? Fogão velho. Nossa senhora. Acho que deu mil choquinhos no saco. Aí, já era. Mas eu vou falar uma coisa pro você, ó, mano. Eu sou um cagão pra operação, velho. Você tá de brincadeira? Eu fujo disso aí. Você tá louco. Também. Não, eu não tô, não. Também. Você tá louco. Três. Tô fora. Você tá louco, tô fora. Três. Tô fora. Aí não dá, não. Você fala assim, você precisa fazer cirurgia, fala assim, então faça agora. Mas você tem medo de vir um temporão, assim? Mexer no saquinho, tá. Um temporão. Como assim? É um raspa. Um raspa de panela. É. Ah, já veio, né, Dodô? Já tem a raspinha. Não era pra vir, já tem a raspinha de panela. Não, sou três. Não, três não. E olha o Bernardo explicando aqui, ó, Domênico. Dodô. Eu tenho uma filha agora, né? Outra filha que é a Luna, né? Aliás, operou hoje a Luna. Ou a Luninha. Operou do quê? A Luninha, minha cachorrinha. Castrada. Castrei ela hoje. Ah, castrou? Faz bem. Ó, o Bernardo aqui tá explicando o procedimento, Domênico. Ele fala assim, ó. O exame antes é incrível. Ah. O médico mexe no saco com carinho. O cara é profissional, recomendo. Você tá louco. Não, esse papo não, velho. Ah, daquela... O mano nem ficou constrangido, velho. É que o Bernardo falou assim, já que mulher nenhuma gosta de fazer isso pra ele, então o médico já tá bom, né? Não vai mexer. Mas imagina a cena, Sombra, imagina a cena. É igual, tipo, escolher um kiwi, sei lá. Só de pensar. Eu nunca pensei nisso. Só de pensar já dá nervoso. Você pega com cuidado, né, mano? A Patrícia Vargas escreve dizendo: tá precisando de mais participação feminina aí nesse programa. Aí, moda. Esses ouvintes aí não sabem nem a escalação do time. Verdade, os caras mandou bem agora, hein? Ali. Mas o Mota é a nossa mulher aqui. É, né? Motinha faz às vezes. Tá falando do ouvinte que tá falando besteira. O Luciano Alves da Silva diz aqui: fala do Santos que deu calote no governo. Isso o RG e o chefe não falam, né? E aí, RG? Eu não vi, mas se tiver aí é só falar. Olha lá. Santos deu calote no governo de quase 13 milhões no segundo semestre de 2017. E aí? Então, agora o trouxa do meu irmão que a gente já vasculhando notícias aí que teoricamente não tem nada a ver, ele não fala nada. É que acabou de sair essa aqui. Foi urgente. Essa gestão é do outro lado. É do Modesto. É, do Modesto Rona. Não, mas é do Santos, não é do Modesto. Não, não, é do Santos. A gestão, eu disse. E passar o pano na RG. A gestão, a lógica do Santos. Vocês estão vivendo um momento Corinthians, assim? Ai. A matéria é muito grande, gente. Depois tem que ler com cuidado, também, mas... né? Não, mas... Tá devendo, aqui. Mas precisa entender. Deu calote. É. Ai. Não deu, não. O Kleber Massola. Massola, manda um abraço pro Munir Tricolor, pois ele que me apresentou o programa há 13 anos. Boa. E de lá pra cá não perca um programa. Parabéns a todos. Valeu, Kleber. Muito obrigado. Munir é gente fina, eu conheço. Boa. Não, mas esse Munir não é aquele Munir lá. Esse Munir, aquele que ia no resort, é corintiano. Não. Munir é corintiano. Um abraço pra ele. Sangue bom. É, o Munir, né? Rifai. Esse é um abraço Munir, aí pro Rifai. Munir aí. É isso aí. Estádio 97 também no oferecimento do McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Pra fechar as duas últimas mensagens aqui nos corneteiros. Boa noite, aqui é o Luiz Felipe de Santo André. Mano, eu escuto o Estádio 97 só pra ouvir o Domênico Pistola, tá ligado? Agora que o Palmeiras tá aí cheio de dinheiro, comprando nós, todo mundo, tá até desanimado. Aí. Mas aí vem o Marcão, velho. Goleiro, dá uma dessa, velho. Meu Deus do céu. É coisa pro Domênico ficar pistola o resto do ano. Obrigado, Marcão. Falou, Luiz Felipe, Santo André, não. Corintiano. Desculpa, não fiquei pistola. É verdade. Não, você fica, Não fiquei com o Marcão, não. Jamais. Como é que eu vou ficar puto com o Marcão? Marcão é ídolo. Né? Que você fica pistola com a gente. Marcão é nós. E o torcedor que fica puto com Marcão, ele é um idiota. Tem que respeitar o ídolo. Marcão tem carta branca, velho. É idiota. Ai, mas se fosse o Valdívia chileno que tivesse dito isso. Aí não tem moral, papai. Ah, mas aí não tem moral, né, mano? É a questão não é ter moral. Não dá pra comparar. Quer dizer, se o cara tem moral, ele pode desdenhar o título. Não, mas não, espera só um minuto. O Marcão não desdenhou do título, hein? É bom ler direitinho o negócio. É que vocês ficam... E se pegar a declaração que ele acabou... se fosse o Paulo Nunes que tivesse dito isso, Domênico. Não, mas não é isso, mano. Vocês ficam envenenando. Vocês estão envenenando a coisa e a coisa não é assim. Não, eu não. Vocês estão querendo colocar o torcedor do Palmeiras contra o Marcão e não vão conseguir. Eu não. Não vai. Vocês. Não, imagina. Sim, senhor. É o Zante. É o Zante. O Marcão com essa declaração, pelo contrário. O Marcão com essa declaração, ele agrega ainda mais. Ele atrai mais torcedores de outros clubes para próximo dele, inclusive eu. O mano vai falar mais uma tatuagem. Mais uma cornetada aqui, ó. Fala, galera do estádio. Aqui quem fala é o Milton Cano, do Jardim Marajoara. É, os dois melhores programas da história do Estádio 97 foi o primeiro que a Marlene Matheus falou que a galinhada não valia aquele título de 2000 e agora que a Lusa da Pompeia destituiu o Marcão e tem como ídolo maior o William Bonner. Eita porqueira! Deitada no Domênico. Falou agora. Isso aí. Mas não dá nem pra comparar o que significa Marlene Matheus com o que significa o Marcos. Mas falou também. Mas ela é corintiana. Ela foi mulher do principal presidente do Corinthians. E aí você não fala nada, né? Foi presidente. A Marlene Matheus. Ela foi presidente do Corinthians. Ela foi. Ela teve um marido presidente. Vamos respeitar. Essa mesma senhora, Domênico Gato, é a que meteu o pau no Kia e num jogo no Pacaembu tava tomando champanhe com ele lá no camarote. Ô, mano, imita ela, mano. É, como é que ela fala? Qual que era uma frase característica dela? Não lembro. Meu Corinthians! Ah, mano, mas assim, o que a gente sabe de gente que mete o pau, etc., e depois lambe as pessoas, tá cheio. Política é assim mesmo. É terrível, mas enfim. Mas não deve fazer isso. O Marcão, agora com uma grande referência do gol do Palmeiras, talvez um dos maiores atletas da história do clube, ele falou a verdade, cara. Eu acho que quem fala a verdade não merece castigo, sempre. Ah, mas que verdade que ele falou? Eu vou tatuar ele no braço. Que verdade que ele falou? Ó, me mandem desenhos aí do Marcão, vou tatuar no braço. De novo o senhor mano, querendo colocar o torcedor do Palmeiras contra o Marcos. De novo. É brincadeira. E eu vou ligar pro Marcão, o Marcão vai entrar no ar aqui. Ah, brincadeira, Domênico. Brincadeira é o Cátio. É você que tá fazendo guerra. O Cátio, vocês estão aprontando. Paz e amor, o Marcão e o Marcão, gente boa. E outro, o Marcão. Os ídolos sempre falam umas besteirinhas. O Marcão tem moral pra falar porque foi ele que entregou a paçoca contra o Manchester. Aliás, e ele falou que entregou mesmo. Falou. Mas ele que voltou do Japão. Pão, a né? culpa do Palmeiras não ter mundial é minha. Mas aí que tá. E agora eu vou falar o seguinte, a culpa não é só dele não, hein? Tinha 11 jogadores lá, ele não pode só ser culpado sozinho não. É. Por exemplo, o Júnior Baiano que deixou o cara cruzar, ele também não podia deixar o cara cruzar. Verdade. Então, mas o Júnior Baiano era pra estar no meio da área. Então, não era ele pra estar marcando a lateral do campo. Mas ele foi cobrir a parte que deixaram aberto ali. Mas a culpa não foi dele. Se não me engano, acho que era o... Eu não lembro o quem foi o Arce que subiu. O Arce subiu e deixou aberto ali o lado direito. Foi cruzamento do Giggs, gol do Kini, foi isso? Então, aí o Júnior correu pra cobrir o lado do Arce que deixou. Ele vai ficar na área lá? Vai ficar na área, o cara vem. Motinha! Mas o York, aquele time do Manchester, lembra? Não, mas o Palmeiras talvez tenha sido um dos últimos brasileiros que jogou de igual pra igual com o time europeu aquele ano lá, hein? Porque de lá pra cá, velho, a coisa deu uma... Deu uma degringolada pros brasileiros, pros sul-americanos, né? Não tem jeito, não tem jeito. A diferença de... Nossa, diminuiu. Putz. Motinha, quem ganhou a camiseta Estádio 97 Tente Beach? Marcelo Gonçalves de Freitas. Boa. Quem ganhou boné Estádio 97 Vista Aérea? Renan Teixeira Barbosa. E quem ganhou um par de ingressos pra assistir, atenção... Quem ganhou o par de... Ah, só teve dois ouvintes aí ao vivo hoje? É verdade, porque a gente fez lá ao vivo, né? Os ouvintes lá, então tá bom. Então, o par de ingressos pro Festival Balada Boa volta na segunda-feira, tá bom? Sim, boa. Beleza. Agora é o kit churrasco e bateria 0 km. Quem ganhou o kit churrasco de oferecimento de baterias 0 km? José Simeão do Carmo Filho. Aê, Zé Simeão! Boa! Parabéns! É isso aí. Diga, Marcão. Não, tem um kit Obra Max. Kit Obra Max, ô Mota. Igor Mendonça. Não, Igor não é. Igor. Igor. Igor. Meu Deus. Igor. O Igor Mendonça esteve aqui, acho que ontem, ontem. Retirar ele ligou, não foi? Não, ele veio aí. Ele passou aqui também? Boa. Mas ele ligou também, não foi ontem? Então, por isso que ele veio ficar brincando. Não, mas ele só tava falando que veio, não é sobre a ligação. Sombra, mandar um abraço aqui, ó, rapidinho aqui, ó, pro Rogério, que é motorista de aplicativo. O pessoal aí do Banco Safra do Ipiranga aí, Luiz Carlos, Fábio Fernandes, Rafael Fernilli também, todo mundo São Paulino. E pro Rui Freitas aí, que é bodybuilder aí, é São Paulino também. Seu macho. Bodybuilder. Dá umas dicas pra nós de treino aí, ó.